Hoje é um novo dia de um novo tempo que começou. Todos os nossos dias, as alegrias serão de todos. É só querer. Fala, galera, estamos começando aqui mais um LocomoCast, podcast mais velho da podosfera. Estamos aqui para comemorar ou para chorar esse ano que passamos agora, porque esse ano foi tanto que a gente, ó, bom, vocês viram o nome desse podcast, que é Retrospectrice, né? Porque é um ano, vamos, convenhamos, Bolsonaro ainda está no poder. Então não dá pra falar que tudo melhorou, não é verdade? Hoje a França. E essa é a única vez que você vai falar do Bolsonaro, que você falou que ia falar? Era a única vez. Mas tudo bem. Vamos lá. Como sempre, todas as noites, faz alguns anos, ou todos os dias, ou todas as manhãs, ou todas as madrugadas, dependendo do horário que vocês estiverem ouvindo. Eu sou Rafael Tanicho, apresentando aqui. Estamos aqui com o Suede. Olá, seres providos de carbono e amoníaco, tudo bem com vocês? Estamos aqui com o Léo. Foi o ano mais triste da minha vida. Estamos aqui com o Matheus. E eu. Estamos aqui com o Rafa. Olá. Aê! Vamos subir o som, vamos começar a lembrar do que aconteceu esse ano. Vamos lembrar algumas coisas do mundo, vamos lembrar algumas coisas pessoais. E vamos, né, fazer aquele negócio bacana no final, lembrar das pessoas que deixaram esse mundo. E vamos fazer as apostas, vamos fazer a loteria de quem morrerá no próximo ano, no ano de 2022, ok? Vamos subir o som e vamos começar esse podcast, que vai estar uma beleza. Aí eu vou perguntar um negócio, vocês querem começar falando sobre coisas que aconteceram com a gente ou coisas que aconteceram com o mundo? Galera, escolhe aí, eu vivo numa caverna, não sei o que aconteceu no mundo. Matheus, menino mais politizado daqui. Acho que no mundo tem mais assunto. Vamos, né, falar no microfone, Matheus. No mundo tem mais assunto, é. Certo, certo, certo. A gente começou o ano, não tínhamos vacina ainda, porém o mundo já estava se vacinando, né? Porque a gente teve. Tivemos quantos e-mails, Léo, da Pfizer? Olha, só lá na última minha contagem. Só na minha caixa veio uns 300 que a Pfizer falou: não tem como você falar com o Jair lá, não sei se. Já mandou mais de 100 e-mails pros caras até agora, nada, né, mano? Dá um toque nele. É, então, pra quem não sabe, a Pfizer queria fazer o Brasil como a vitrine da vacina deles. E né, o governo deixou de responder quase 100 e-mails, né, oferecendo a vacina. Com a justificativa de: ah, mas a gente nem sabe se funciona esse negócio, né? Que, cara, convenhamos, essa pandemia, o governo Bolsonaro já é um negócio, já que o Matheus quer falar do governo Bolsonaro, o governo Bolsonaro já é um negócio que, tipo, emburreceu as pessoas, né? Convenhamos. E a pandemia fodeu mais ainda, né, cara? Na verdade, o erro da Pfizer foi a abordagem. Ela tinha que ter criado uma conta no Rabô e ter achado o personagem, o hotel do Bolsonaro e falado com ele lá. Ou do Carluxo, né? Não, não usa e-mail. Não, nossa, ó, uma boa aqui. A Pfizer devia ter chegado no filho mais novo do Bolsonaro, que é streamer. O Jair, foi banido da Twitch, o Jair, né? Renan, né? O Jair Renan. E devia chegar e falar: ó, então, vamos tirar um X1 aí? No CS, né? Dado um headshot nele e falado: avisa teu pai que a vacina tá com a gente. Exato, só que ele foi banido da Twitch e não conseguiu passar o recado, né? Mas, enfim, a gente começou o ano assim, nessa beleza. Começamos o ano também, a maior parte não, eu estava em home office, o Matheus estava trabalhando presencial no lugar mais perigoso da vida. Quer dizer, eu não sei se o Léo tava trabalhando presencial no lugar mais perigoso da vida ou o Matheus, né? Não, na verdade é assim, no meu lugar, pelo menos, todo mundo tinha que usar máscara. No meu não usava. É, pelo menos no Matheus ele teve esse negócio de ser obrigado, né? O Suede... Suede foi vacilão por um tempo. Por que que eu fui vacilão? Porque você cagou um tempo pra pandemia, cara. No comecinho, quando nem tava chegando aqui. Já tinha chegado. A gente conversou que, no caso, você se preocupou muito antes. Sim, isso é verdade, mas... E a hora que eu vi que o negócio tava tenso, aí eu me isolei. É, cara, foi tenso, foi tenso. Mas aí, chegou as vacinas, finalmente, a gente teve um negócio bem bacana, né? A gente teve uma novela mexicana nacional, teve uma novela mexicana brasileira, chamada CPI. Ah... Eu não sei vocês, eu assisti todos. Pô, mas, ó, antes, eu lembrei de um negócio que foi, pra mim, o maior problema do Bolsonaro não ter respondido a Pfizer. Que foi o maldito que fez aquele meme e fingindo que era a Pfizer mandando e-mail pro Bolsonaro, você é muito sabe? Chato, cara, não, todo você mundo é gostou. Pfizer, todo aquele mundo meme gostou. Maldito, todo mundo. Desgraçado. Todo mundo foi culpa disso aí. Léo, todo mundo tá gostou. Passada. É uma bosta, tem um ódio daquilo. Léo. É inimigo do riso aqui. Léo. Eu assisto Leo. Quando eu quero me deprimir, eu assisto aquilo. Léo, agora eu me liguei porque que você se apresentou comigo falando Léo, no LéoCast. É porque às vezes você se empolga no hate. Você fala muito Léo. Mas enfim. Não, pô, a gente teve uma CPI gostosa. Que pra muitos foi um circo, mas pra gente foi bem gostoso de assistir, né? Porque a gente viu um governo sendo desmascarado aí, claro que não vai dar em nada. É, não deu em nada, né? Porque se fosse pra dar, já tinha dado alguma coisa. É que pode dar depois que ele sair. Esse que é o... aí eu tô torcendo, né? Porque a gente sabe que o cara não vai cair, né? Então, vamos... Aliás, gente, 2022 não será um ano bom. Teremos mais um ano de Bolsonaro. Mas a Mia Khalifa se envolveu na CPI, Léo. Sim, ela tava fazendo estudos, né, sobre a vacina, e ela descobriu que a vacina era pra controlar as pessoas aí, e ela tentou salvar o mundo, mas não viram. Gozado, né? Isso é verídico? Isso é verídico. Um senador, se eu não me engano, levou uma fake news da Mia Khalifa, achando que era de verdade. É. Uma atriz pornô está pagando pesquisas. Ué, qual o problema, não, tá ligado? Não é ela melhor, que tá pesquisando. O melhor é que o próprio bolsonarista que faz a fake news cai na fake news, né? Exatamente, isso que é o pior, cara. Os caras realmente acreditando. Não, mas como a gente disse, né? Foi um ano de... um segundo ano de emburrecimento forte aí. Porque, né... a gente, incrível, por incrível que pareça, ainda temos pessoas na nossa cidade, e a nossa cidade é pequena, ainda temos pessoas que não se vacinaram. E, cara, vale lembrar que, assim, com certeza esse pessoal se vacinou pra pólio, se vacinou pra gripe, se vacinou pra todas essas coisas. Pra Covid não se vacina, né, cara? É engraçado. Mas é por causa desse merda aí, né? É, pois é. Se não fosse ele, com certeza... a taxa de quem não se vacinou seria muito menor. E quando ainda tava tendo as festas, teve um caso aqui perto onde estourou uns banheiros químicos e começou a escorrer bosta no meio da lama, assim, da chuva, e a galera começou a nadar e mergulhava. Nossa. Essa bosta. E assim, eles não tiveram medo de nada do que eles contraíram ali, mas os caras têm medo de tomar vacina. É, vocês têm que entender o seguinte, gente, quando fala, ah, não, vou tomar vacina, lamber o corrimão, o povo aqui de Matão tava fazendo sem tomar vacina, né? Tipo, não tava só lambendo o corrimão, tava nadando na bosta mesmo, né, cara? É, porque é mais seguro, né? Sim. Mas aí a gente teve o show do Velho da Van, né, que deixou o Omar Aziz deixou fazer propaganda nacional ali. Nossa, não, foi ridículo. Sim. Maldito. Ai, é bom que ele tomou... Faturo mais de 10 milhões por dia, que não sei o que não, tem. Ele falou 30 milhões. É. 30 milhões por e dia. Ele matou e daí a própria mãe. Ué, então por que você pegou tanto do BNDES, tá ligado? Toma, cara. É, e vamos lembrar que o velho da Van matou a própria mãe. Vamos lembrar que, né, a morte também é alta, de acordo com a Prevent Senior. Processa nós aí. Imagina, caralho, velho. A gente ficou famoso porque tomamos um processo da Prevent Senior. Nosso advogado ia ser o Matt Murdock. Nossa senhora, olha o spoiler aí. Pra quem não assistiu Miranha, isso foi um spoiler, tá, gente? Mas enfim, tivemos também um exemplo do senador que agora é um senador do PT, Fabiano Contarato, né? Que sambou na cara dos homofóbicos, cara. Vamos lembrar que o cara ali que tava como réu, tava, tipo, o Omar Aziz passou a presidência naquele momento da CPI pro Fabiano Contarato, e o cara que tava como réu tava, né, soltou uns comentarinhos meio homofóbicos no Twitter, e o Fabiano Contarato mandou um negócio aí que eu vou até pôr o áudio, porque eu não queria editar muito esse podcast, mas isso é uma fala que vale pra vida aí, isso, e que tipo... Cara, homofóbicos, racistas, sei lá, tudo esse povo aí só tem que morrer, só tem que morrer. E aí o senhor pegou um Twitter meu que por um erro de grafia de rede social, o senhor fala isso. E aí que mais me admira? Porque o senhor não é um adolescente. O senhor não é um adolescente. O senhor é casado, o senhor tem filhos. A sua família não é melhor do que a minha. E o senhor diz o seguinte, o delegado, homossexual assumido, talvez estivesse pensando no perfume de alguma pessoa ali daquele plenário. Exiba, por favor. O delegado homossexual assumido talvez estivesse pensando no perfume de alguma pessoa ali daquele plenário. Quem seria o perfumado que lhe o cativou. Eu sinceramente, senhor presidente, me perdoe, senador Omar, mas eu não consigo entender o que leva um ser humano que tem maioridade, e a maioridade é de 18 anos. O que leva o senhor tem filhos, qual imagem, enquanto pai, enquanto esposo, enquanto cidadão, o senhor vai passar para os seus filhos? Isso é obedecer o princípio da legalidade? Porque o Supremo Tribunal Federal, tardiamente, o mesmo Supremo que o senhor defende para extinguir, criminalizou a homofobia, equiparando ao crime de racismo. Aliás, um dos poucos crimes que são considerados inafiançáveis e imprescritíveis. O senhor está obedecendo o princípio da moralidade? Qual o conceito de moralidade do senhor? Qual o conceito de legalidade? Qual a imagem que o senhor vai deixar para seus filhos? O senhor pode ter todo o dinheiro do mundo. Eu tenho a minha vida modesta e com muito orgulho, cuidando da minha família, com orgulho com meu esposo, com os meus dois filhos, Gabriel de 7 anos, Mariana que fez 2. Mas eu quero que eles tenham a certeza de que eu lutei e vou continuar lutando para reduzir essa desigualdade que há no Brasil. Porque se o senhor obedecesse o princípio da legalidade, o senhor saberia que no artigo 3º, inciso 4 da Constituição Federal, está expresso que um dos princípios, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é promover o bem-estar de todos e abolir toda e qualquer forma de discriminação. Toda e qualquer forma de discriminação. O senhor não é um adolescente. Foi bonito de se ver, mas infelizmente teve que acontecer. Sim, sim. Não, mas é bom que aconteça algumas coisas assim de vez em quando. Sim, infelizmente tem que acontecer, né? Sim. Ainda mais, foi ainda mais no na dimensão que teve. Exato. A parada, sabe? E o que mais tivemos esse ano? Sem falar das mortes nesse momento. Vocês lembram de alguma coisa? Porque esse ano foi basicamente... Fique em casa, suspeitas de Covid. Eu tava com dificuldade de distinguir que foi 2020 e 2021. Pra mim foi uma pancada só. Mas sim, esse ano... Eu não lembro se foi lá pro começo ou se eu já tô pulando pro meio. Foi, mas teve o Lázaro, né? Caralho, gente, teve um serial killer no Brasil, velho. Verdade, eu lembro disso. Foi esse ano. Que assim, não era um serial killer, né? Mas tipo... Era um puta... virou uma novela pra televisão. É, né? Exato. Era um capacho de algum fazendeiro rico que tava matando ali a galera e... É mais fácil pintar ele de serial killer do que ia investigar de verdade o que tava acontecendo, né? Exato. Aí, o bom é que na hora que encontraram, fuzilaram o maluco, né? Tudo que ele tinha com ele foi confiscado, se perdeu, não tem mais. Encontraram uma alta quantidade de dinheiro em espécie que, assim, dificilmente ele teria ali em mãos, né? É uma coisa muito, muito esquisita, né? E não... Eles tinham mais de 200 policiais contra um cara. Eles podiam pegar ele, interrogar, descobrir quem contratou, quem fazia tudo com ele, quem abrigou ele, porque ele ficou dias abrigado. A gente tá no Brasil. Infelizmente, foi... A isso morte dele, pra mim, parece mais queima de arquivo do que... É porque sempre que tem esses casos, o cara já começa também falando de... Ah, porque rituais satânicos, né? Começa a inventar um monte de coisa. Ele botar era um doutor estranho, né? É, tipo, o cara mandou um olho de Agamotto ali, por isso que ninguém achava ele, porque ele tava num lugar separado no tempo, né, cara? Você é louco. Tivemos o Lázaro, tivemos vários bolsonaristas se arrependendo também, né? Porque, inclusive, famosos que morderam a língua. Tivemos a polêmica da Juliana Paes. Não, e você viu que esses dias ela se ferrou? Eu vi. Que ela foi participar do programa do Sérgio Groisman lá e começaram a falar sobre a questão da ditadura, que o pessoal acabou saindo do país porque ela estava sendo perseguida e ela ficou com uma cara de bosta. É que ela não viveu essa porra, né, cara? Ela não viveu essa porra. Para os caras que defendem a ditadura e falam que não foi nada. Pô, meu pai ia em teatro e ficava com medo dos caras invadir e matar todo mundo lá, tá ligado? É, as pessoas não entendem que ditadura, ela só não vai afetar quem tá sobre o cabresto. Exato, né? Exato. Os bunda mole, né? É. Você baixa a cabeça pra tudo, eles vão fazer mal pra quê? E vou te falar que tem bolsonarista aí que ia se fuder muito numa ditadura. Lógico. Né? Mas o que mais tivemos esse ano? Eu não tô lembrando. Dos caminhões, dos caminhoneiros. A greve dos caminhoneiros. Ao 7 de setembro. Aquele 7 de setembro. Nossa, o país entrou em estado de sítio, os caras chorando. Os malucos choravam, né, mano? Nossa, mano, como... foi uma satisfação pessoal ver aquilo. E é bom lembrar que no show do RBD teve mais gente do que a quantidade de bolsonaristas que estavam em Brasília. E de novo, os caras caíram na própria fake news, né? Exato. Não, gastaram um puta dinheiro pra reunir todo mundo num lugar só e ainda o negócio não deu certo. É, exato. E nesse mesmo dia, prometeu-se a greve dos caminhoneiros, como que era? O Zé Trovão, né? Falando, não, gente, vamos parar, porque o país tem que parar pros caras verem e tal. E ele arregou. E ele arregou. Foi preso. Foi preso, arregou. Tomou no... Depois veio o Sérgio Reis também, né? Sérgio Reis também, outro que pôs foi pistola escroto. Falsa, tá? É um acontecimento muito importante esse ano. O Sérgio Reis fez cirurgia pra colocar pênis falso. Eu lembrei aqui da greve dos caminhoneiros. Você viu aquele áudio do Adnet falando, ah, vocês desçam dos seus caminhões e comecem a dançar a Macarena. O povo acreditou que era dele também. Eles chegaram a dançar a Macarena? Não chegaram a dançar, mas Nossa. Eles estavam acreditando que era do Bolsonaro esses áudios, tá ligado? Então assim, foi... Se não fosse realidade, seria um bom episódio de uma série, né, cara? Nossa, mas... de sátira bem fodida. Exatamente, exatamente. Então assim, eu queria deixar claro um negócio, como eu sempre deixei claro. O único cara que me fez votar no PT foi o próprio Bolsonaro, tá? Viu, primo do Matheus? Que não quis vir aqui, tô muito chateado com você. Mas enfim, eu tenho a hombridade de falar, nunca votei no PT, mas o Bolsonaro me obrigou e ano que vem é Lula lá, né? Vai pôr até o jingle do Lula nesse momento. Não, mentira, eu não vou fazer tanto assim, mas o Léo gostaria, né, Léo? Não é pra tanto também, não. vai ser o Lula porque tem que ser, mas... Mas não é pra tanto. Falo. Se fosse uma eleição sem Bolsonaro, eu não votaria, não. Daria chance pra outro que não foi ainda. Vamos lembrar aqui pro Suede também, que falando de Covid, depois que você se vacinou, Suede, inventaram o comprimido. Aquele que dissolve, que eu falei? Não. É um comprimido, você beber mesmo. Comprimido. É tipo um remédio pra gripe. Caralho. Pra gripezinha, tá ligado? Mas, tipo, só tá sendo, né, administrado em pessoas que tomaram as 3 doses ainda sem pegar, bababá. Mas, tá, inventaram, cara. Ah, isso é bom, né? E a gente teve um salto nessa parte da medicina fodido, né, cara? Os caras conseguiram desenvolver uma vacina em meses. É porque meio que eles falam, eles pegaram como base, né, uma pesquisa que já vinham sendo feitas com outros vírus e tal, então eles não tiveram que começar exatamente do zero. Aí juntou investimento de vários países que queriam fazer a vacina, acabou... Mundo todo trabalhando na mesma menos coisa. Menos o Brasil. Agiliza pra caramba. Aí cara, aliás, né? Fica a recomendação de um filme que eu ainda não vi, que é o do Leonardo DiCaprio. Puta, eu não olho pra cima. Não olho pra cima. Não, mas tem que ter QI muito alto pra assistir aquele filme. Tipo, basta não ter votado no Bolsonaro. Pelo amor de Deus. Que é basicamente um filme que é sobre... É o filme que o Carlos Bolsonaro falou que iam fazer sobre o pai dele, né? É, e era essa bosta aí. É, um presidente que não leva a sério um cientista e acaba dando bosta, né? Esse é o filme. O que a gente teve mais, gente? Me ajudem a lembrar. Na vida pessoal de vocês, o que aconteceu nesse ano? Vai cortar o bloco pra isso? Não, vai diretão? Não, vamos direto. O outro gente foi direto também. Certo, porque vai acabar voltando algumas coisas da realidade, eu acho. Comece alguém aí. Cara, lembrar. Esse ano foi o pior mesmo pra mim, de todos. O cara resolveu virar empresário esse ano. Que idiota. Disparado mesmo. Eu começo o ano já no primeiro mês. Trabalhando naquele lugar. Trabalhando no mesmo segundo, lugar sempre. Você tava trabalhando não, ainda. Realmente, o trabalho... Foi o trabalho era feito com amor. Foi um dos anos mais puxados. Foi um dos anos mais sofrido mesmo, porque foi martelada, atrás de martelada. Foi um ano assim que eu tinha coisa de 30 horas extra em 2 meses. Foi um negócio tenso mesmo esse ano. Mas eu começo o ano perdendo um gato que fugiu de casa. No mesmo mês, meu outro gato morre. Do nada, pegou uma doença e a gente... Desde tu não conseguiu salvar e ninguém entende o que aconteceu. O gato que fugiu volta, põe um ovo. Não, na verdade, não. A história foi o seguinte: por causa do problema dele com localização, ele errou o caminho da própria casa. Deixou o gato dele num lugar away. Esse gato ficou sumido. E eu, nossa, cara, eu passei muitas noites acordado procurando o gato e não achava. Eu subi em telhado de vizinho, fiz um regaço, eu revirei essa cidade e não achava o gato. Meu outro gato faleceu e... Até agora a gente não sabe o que aconteceu. Fizemos N exames nos veterinários, não conseguiram identificar, mas foi muito rápido. Minha cachorra também, de repente, ela teve um infarto e morreu, e foi tudo assim, na mesma pancada. De repente resolveu morrer, a minha também, cara. Eu fiquei sem bichinho nenhum. Não, mas sem bichinho nenhum. Cara, minha doguinha morreu também esse ano, cara. Quando deu 3 meses que o Remy, meu gato que tinha fugido, tava sumido, né? Pra mim ele já nem existia mais. Eu tenho um sério problema de localização. Eu não consigo lembrar a localização. Tanto, não consigo lembrando que o dia que a gente tá gravando esse podcast aqui, o Léo demorou pra chegar porque ele não tava achando. Chegar, não tava achando o local. Só que eis que eu errei a rua pra voltar pra minha própria casa e dei de frente com o meu gato, sentado na calçada. Aí atropelou o gato morreu também. Sentado na calçada, pegamos ele de volta, hoje ele tá lá, gordinho e feliz. Do gato, né? Voltou. Exatamente. Com uma só. Mas apesar de ter sido o pior ano da minha vida, por causa desses ocorridos e alguns outros, também foi um ano que eu tive um dos melhores dias da minha vida, porque o dia que ele voltou, foi um dia do caralho pra mim. Aí, Carmela, nenhum dia contigo é melhor que um dia que um gato aparece. Ela tava nesse dia, porque ela que pegou o gato. Esse ano a gente viu que o Léo não tem uma namorada imaginária. É verdade. Eu ainda tenho minhas dúvidas. Se é um robô, porque ela não se manifesta, exato. Então, não, ela conversou bastante aquele dia lá. Não, mas você viu que ela bastante. Não quis nem sair em foto, na foto nossa. É, exatamente, cara. Cuzona. Mas enfim, eu perdi uma doguinha também. A Jéssica também. Ficamos. Esse, cara, esse ano foi foda. Não, morreu bastante, ponto, ó, porque em casa também morreu as 2 cachorras e 1 gata. É. Começo da pandemia eu perdi minha avó, por parte de mãe. Então, realmente, esse meio tempo aí foi foda. Ah, esse ano. Não, vamos deixar. Não, vamos falar agora. Porque é a vida pessoal, né? É, perdi 2 amigos de faculdade. Um deles tava no meu grupo da faculdade. Ah, o padre lá. É, o porra. Você falou. E foi muito foda fazer uma homenagem pra ele no Facebook, porque todo mundo da faculdade conhecia ele como porra. A história é que ele tentou ser padre, não conseguiu, entrou na faculdade de publicidade se apresentando como stand-up comedy. Aí os caras começaram, ah, esse cara é gozadinho. Daí do nada todo mundo começou a chamar ele de porra. E aí você imagina, só as homenagens. O cara morreu e as homenagens eram o porra. Então foi foda, cara. Mas o cara é muito legal, você é louco. Eu tive conhecidos próximos assim, também que morreram de Covid. Covid, viu, gente? Covid mata, vamos lembrar. E essa alguns porra. Negacionistas, viu? Que falava que não. Mas negacionista tem. Inclusive lá em casa, todo mundo pegou, menos eu. Eu tenho um primo que é negacionista, se ele morrer por mim, tanto faz, cara. O Léo é tão chato que nem Covid não quer ir. Ah, ainda bem. Sou tão cuidadoso, sou cuidadoso. Não é, que na verdade a família dele falou, ah, então, a gente tá com Covid, vamos ter que ficar fora de casa um tempo. Era só pra abandonar ele, não, não tinha Covid. Igual o Cid, né? Era não, no é aquela história, né? Ele não pegou porque ele é antissocial, ele não se enturmou com o pessoal. Não, mas sem real, saber. Foi porque eu falo de contato com meus e familiares. Não pegou. E não peguei. Passei ileso. E olha, no serviço, quase todo mundo do meu setor pegou ali. Parou foi, de beijar foi na boca da sua mãe? Parei de cumprimentar os outros no trabalho beijando na boca. Meu. E não peguei. Eu senti falta disso. Cara, vamos lembrar que o Pedro é a prova viva de que máscara funciona. Léo também. Matheus também. Eu fiquei em casa, né, desde que começou a pandemia. Então, mas assim. Se eu peguei, eu não sei também. Ninguém tinha sido vacinado até então e ninguém pegou. Quem pegou foi por muito vacilo, cara. Porque é muito fácil você se prevenir, tá ligado? Não, mas é porque o povo que nem, tipo, o pessoal lá do mercado saía de final de semana como se não tivesse nada. Sai do mercado, mal pisa o pé pra fora de arrancar máscara. É por isso que pega fácil. E isso, Ed? Me conte sobre seu ano, um pouquinho. Ah, cara. Um pouquinho só, porque a gente vai fazer rodadas. Sim, fala de desgraça primeiro. Então, a patroa morreu de Covid, né? Que me chamou lá pra trabalhar. Aí agora o Donizete tá tentando pegar sua mãe. Eu não sei se isso é confirmado. Não sei se ele já não tá conseguindo. Exatamente. Onde ela tá essa hora, senhor? Ela tá trabalhando, poxa. Vai voltar de cabelo molhado. Ah, de desgraça? Bom, velho. Tirando o psicológico, acho que. Ah, tá. A maior desgraça foi que esse ano a Serena mudou de cidade, né? Ela tá aqui hoje, ela vai participar um pouquinho. Já, acho que nessa parte de contar coisas pessoais é a melhor parte desse podcast pra ela participar um pouquinho, que ela queria. Grita ela aí. Peraí. Não, calma, vamos. Calma aí. Isso foi o mais difícil de se lidar comigo, pra mim. Fora isso, esse ano eu consegui me erguer financeiramente, pelo menos um pouco, né? Melhorar. fazer alguns planos, mas, cara, de acho que a maior desgraça é a inércia que eu tenho estado já faz um tempo. Essa é a maior desgraça. Não perdi ninguém próximo, ninguém conhecido importante. Tá tentando. Tô tentando perder. Mas você sente que você não tá conseguindo criar, né? Coisa. Criar, render, fazer alguma coisa. Mas eu acho que essa época pra todo mundo, mano, tá foda, né? Não, foi assim, ao mesmo tempo que todo mundo quer que a pandemia acabe logo... Tá passando rápido o tempo. Porque você tenta organizar as coisas pra fazer e você não consegue. Não dá. O Matheus abandonou o violino dele. Realmente. Eu tenho um livro pra publicar que você pode escrever o prefácio. Eu tenho um jogo pra desenvolver. É, o Suede eu tenho um negócio parecido com ele, que assim, minha vida inteira, sempre fiz teatro ou escrevi em blog de coluna de reportagem, por isso que eu fazia pra blog de jogo, essas coisas, assim, nós sempre tivemos envolvidos com essa parte de criar coisa, né, música, ou sempre ter alguma ideia de uma peça, alguma coisa, o que nem você tá falando, jogo, e é muito foda quando você sente que você não tá mais fazendo essas coisas. Cara, no começo da pandemia eu tava num pique de escrever uma música por dia, só que depois vai passando o tempo, bicho. Puta, mano. Eu sentava nem que fosse pra escrever um trechinho, assim, sabe? Ah, uma estrofe, um refrão. Pra isso, sabe? E às vezes uma coisa nem conectava com a outra, mas pelo menos pra exercitar a escrita, sabe? Cara, agora não... Faz sei lá quanto tempo que eu não pego o violão, tá ligado? Mas, Léo, logo, não vou prometer quando, mas logo, você vai voltar a atuar. Você será um duende, cara. Sexy. Um duende sexy. Sim, um duende sexy. Bom, o Suede falou da desgraça dele. Vamos falar, vai, agora uma rodada de coisa boa. Matheus falou da vida dele. Matheus falou. Sua vida foi perfeita, Matheus? O Rafa teve uma desgraça, não sei se você quer comentar. Sua vida foi perfeita também? Não, minha vida não. Você tá com o Matheus. Só se você quiser, ninguém vai te obrigar a falar nada. Eu falo, sem problema. Puxa o microfone pra ele, Matheus. 2021? Foi bom. Mas também foi bem ruim. Péssimo, na verdade, né? Mas é assim. A gente passa por isso, né? É. Então. Eu já te entendo pra cacete, cara. Então, né? Passei pela mesma coisa em 2017. Então é. Então é isso. Depois que você perde o amor da sua vida, você vai vivendo. Um dia após o outro. Aí você tem que tampar o buraco com o Matheus, né, cara? Matheus tapa um pouquinho, né? Não, uma das coisas boas que aconteceu esse ano foi o Rafa ter entrado no rolê, cara. Eu gosto muito de você. Não, 2021 também foi uma coisa assim, conheci o Matheus, né? Então, coisa boa. Serve, né? Melhor que nada. Mas é isso, gente. Começou a frequentar uns karaokê, né? Uns incêndios do nada. Umas danças loucas, né? É isso. Cara, o 2021. Ó, pra vocês terem ideia, essa é a segunda vez que a gente tá gravando presencial e a primeira vez que o Léo e o Matheus estão gravando juntos aqui, né? Porque até então a gente só tinha gravado. Não, eu gravei vários presenciais, mas não com a presença do Matheus. Sim, sim. Eu e o Matheus, na verdade, a gente entra junto no Locomocast, mas a gente demora quase um ano pra se ver pessoalmente, né? Exatamente. Foi, o Léo também entrou naqueles tempos lá? Sim. Mas sim. Ele já tinha gravado. O Léo tinha entrado um pouquinho antes, acho que foi umas 3 semanas. Não, não, acho que sim. Na minha segunda gravação, o Rafael falou: vai entrar um cara aí, chama Matheus. Puta de um cuzão, pisa em ovo com ele. O cara falei, de mas aí pergunta aí: quem chamou o Léo? O Pedro. Foi o Pedro, Pedro salvou esse podcast. O Pedro fala as coisas fora também. Mas assim, uma das coisas boas, né, que aconteceu esse ano é que a gente conseguiu reunir o pessoal, que a gente conseguiu fazer nosso amigo secreto. Sim, a queima anual, que fazia 2 anos que a gente não fazia. Exato, logo logo vai estar no YouTube o vídeo do nosso amigo secreto. Empolgaram um pouco, né? Porque acharam que ia pegar fogo na casa inteira. Faz parte, fazia tempo. É porque assim, quando a avó não deixa, é pequeno. Ela deixou. Então aí foge do controle mesmo, né, cara? Pode crer. Coisas boas. Cara, a gente. O Matheus já tinha ido, o Léo também, mas eu consegui ir no cinema pela primeira vez em quase 2 anos. Que foi, sei lá, 2 semanas atrás, tá ligado? foi assistir o Miranha. O primeiro que você viu no cinema pós-pandemia foi o Homem-Aranha. Pós-pandemia não, foi, não foi Eternos. Não, mas foi 007. Não veio. Mas o Homem-Aranha foi. Você não acha engraçado o filme do 007? É, sem tempo pra morrer. Tem 2 horas e pouco o filme. E ele faz exatamente isso. Cara, ele fica lá. Ih, caralho. E ele morre, viu? Foda-se spoiler aí pra você. É, ele morre? Ele morre? Sem tempo pra morrer. Em 2 horas de filme ele vai lá e morre. Então foda-se. É, porque acabou. Ele não vai fazer mais? É, mas ele tava sem tempo pra morrer. Como que ele morreu? É mentira. Fake news, o Rogerinho. Às vezes é bom você tirar um tempo pra fazer o mentira, mas mentiroso eterno também, não for eterno, viu? Tem uns par que morrem. E outra, durou pouco o filme, né, cara? Durou pouco. Então, mas é tipo agora... História Sem Fim, né, cara? 3 horas, acaba. História Sem Fim acaba. Mas o problema é que agora tem polêmica, né? Porque estão querendo colocar mulher ou querer colocar um ator negro, homossexual, e a galera fica tudo caindo em cima. Onde já se viu? Vamos falar a verdade aqui. Onde já se viu? O Thor agora vai ser mulher. O Capitão América agora é preto. É, caralho, né? Tem contexto? Ou não? Tem, não, lógico que tem. Eu tô zoando. Okay. É zoeira. É porque eu não entendo nada desse universo. É zoeira. É igual do Doctor Who, quando falaram que ia ser uma mulher. Eu não tinha entendido. Foi no começo. Sensacional. Então, não tinha entendido o contexto. Mas tem o contexto de Gallifrey, tanto da reencarnação. Beleza. Foi sensacional. Ok, maravilha. Eu acho estranho se não tem contexto. Só que muita gente abandonou a série por isso. Eu abandonei quando entrou o veião. Que eu fiquei sem paciência. Não, mas o que acontece, o Capitão América, a gente já fez um podcast sobre a série Falcão e Soldado Invernal. Todo mundo sabe que o Falcão virou o Capitão América agora, né? Todo mundo sabe. É, o Suede, ele... O Suede, gente, ele me perguntou quase todo dia durante a pandemia como que tá esse negócio de pandemia. Porque ele não se informa, tá ligado? É, o Tani é meu veículo de informação do mundo, sabe? Eu sou o G1. Nossa, mas tipo você usa celular pra quê? Eu quase não uso o celular. Pornografia. Pornografia e... Pornografia e Candy Crush. Fica vendo Lola Bunny, mano. Cara, você quer ver como é ver a pandemia? Pra você ter noção, todo dia sai a nova estatística 8 horas da noite. Se você entrar tanto de 8 horas da noite, você vai ver como é que tá. É, pensa assim, um dia você encheu seu tanque e deu mais de R$200. Não, isso eu tô ligado. É, efeito da pandemia. Um dia você encheu seu tanque e seu carro explodiu. É efeito da pandemia. Tudo isso é efeito da pandemia, cara. Tudo que a gente tá vivendo é efeito da pandemia. Isso é foda. Mas você falou dos personagens da Marvel. E esse foi um puta ano pra quem é fã da Marvel, né? Porque teve lançamento pra cacete de série e filme. E teve vários filmes legais em 2021. Isso foi foda. A Marvel soube usar a pandemia a favor deles. O povo tá em casa, Disney Plus. Vamos lançar um monte de série, cara. E soltou WandaVision, e soltou Loki, Falcão, Soldado Invernal, What If, e agora a série do cara chato lá, que devia ter morrido. Gavião Arqueiro, foi a melhor esses série. Esses dias saiu a lista das séries mais pirateadas, vocês viram? E a série mais pirateada foi a WandaVision. Sim. Mas tiveram vários filmes fora. Marvel teve no cinema o Shang-Chi, teve a Viúva Negra, né, teve os Eternos. Sendo preconceituoso, mas, pô, teve o. A DC teve um acerto, que foi o Esquadrão Suicida novo. Tá. Nossa Senhora. Um espetáculo. Eu senti um princípio de infarto aqui, porque eu pensei que você ia falar do Snyder Cut. Não, calma. Porque esse ano aconteceu Snyder Cut. Aquela porcaria. Mas você sabe que tem muita gente que gostou, né? É muito otário. Tem muito otário, não é gente. Cara, quem gosta não é gente. É assim, pegaram uma cereja e colocaram num bolo de merda. Então não faz diferença. Você fudeu a cereja, tá ligado? Tem coisas boas? Óbvio que tem. Só que o filme já era ruim, exato, tá ligado? Então não vai ficar bom. Teve Duna. Matrix. É, mas... Teve Encanto. Encanto. Da Capivara, sim, ainda não. Teve aquele lá do menino que vira peixe. Quer dizer, o peixe que vira menino. Esse é um casal, né? O Luca. Luca, legal demais. Na verdade, é ficar entre linhas ali, né? Teve Raya e o Último Dragão, que eu gostei pra caraca. Bom. É o Mulan 2.0 ali, né, cara? É bom. É, eu assisti um filme, como que chamava? Era alguma coisa do gênio, do dragão, que era um gênio, dragão. Ah, você dá na Netflix, né? É. Acho que é da DreamWorks. Cara, que filminho legal também. Eu sou um dos maiores... É da Annie... Illumination. Que faz os Minions, exato, né? Exato, cara. Eu sou um dos maiores fãs de Space Jam da história do universo. Teve Space Jam 2. Mas teve Space Jam 2, que tá em um toleto de bosta grosso. É, né? Que assim, os caras... tinham um orçamento gigantesco e não aproveitaram, cara. É. Colocaram um monte de ator real, assim, em volta do estádio, né? E atrás desenhados para... É divertido, mas assim, não chegou nem perto do primeiro. Ficou uma cópia mal feita do primeiro filme. Agora estamos aqui com uma convidada, que é a Serena. E aí, Serena? Fala aí com a gente. Fala no microfonezinho aí. O meu celular entendeu Siri e não Serena. Fala o que você quiser. Fala o que você quiser. O momento é seu. O que você gostou esse ano? Nesse ano, eu gostei mais dos filmes, assim. Tem muito filme da hora. Legal. Da hora. É qual, assim, que você mais gostou? Ah, eu gostei mais do Luca. Luca, legal. É. Luca é bom. Vocês viram aquele curtinha que teve também? Que era do é Bruno, né? O outro? É. Que era o Bruno com o pai daquele... Não era Bruno, não. É o Alberto. Alberto. Isso, o Bruno é a cabeça dele. Exato. E esse curtinho era legal também. É. E também uma coisa que saiu em 2021 foram os trailers que vão sair no... Que vão sair em 2022. Tipo o filme do Red, Crescer Uma Fera. É verdade. É. Verdade. Esse é legal também. Uhum. Isso vai ser bacana. E também saíram várias séries lá na Netflix, tipo Round 6. Round 6. É, não, é verdade. Nossa, verdade, Round 6, cara. Nossa. Cara, o Sué não viu até hoje, porque ele se identifica. Foi assim, Sué não tá perdendo Round nada. Round 6 foi assim, eu entrei, um dia entrei lá, tava olhando o catálogo, apareceu o trailer da série lá, né? Aí eu assisti o trailer e falei, isso daqui é um negócio genérico, mas deve ser interessante. Coloquei na lista. É, mas até aí... Não, é um algoritmo transformado em filme, mas é bom. Foi só hype. Então, mas foi assim, só hype. Mas até aí, não sabia que o filme, essa série ia fazer os... Péssimo. O sucesso que fez, né? Foi só hype. Aí começou, lançou, eu vi que todo mundo começou a falar do Round 6, aparecia as cartinhas lá em toda a rede social, tinha um povo recebendo a cartinha. É, foi legal. Eu acho que foi muito famosa a série do Round 6, porque eu acho que são as rodadas. A mais famosa é a Batatinha Frita 1, 2, 3 e a Colmeia de Mel. Exatamente. Lá no biscoito. Cara, a Batatinha Frita 1, 2, 3 é tenso, hein? Virou febre. Quer falar um pouquinho de como foi a sua vida esse ano? As coisas legais da escola, as viagens? Não teve nenhuma coisa legal. A gente entende, Serena, a gente entende. Sabe como é. A maior tristeza desse ano foi quando eu mudei pra Jaboticabal. É, isso é tristeza mesmo. Eu teve que se despedir dos meus amigos. Calma, foi a maior tristeza. A maior tristeza da minha vida. Porque é a primeira vez que eu se mudo de outra cidade do Brasil. No exterior você já tinha mudado. É, mas assim, Serena, você não vai perder os amigos que você tem aqui. É, você fez vai fazer novos lá. Eu só lá. Tenho uns amigos no WhatsApp, assim. Você tem a gente aqui, ó. Você fez novos amigos lá, não. Já? Ainda não. Mas vai fazer, calma, né? É. E toda vez que você vier pra cá, a gente vai estar aqui também. É, mas quem é amigo de verdade, nunca deixa de ser amigo. É. Exatamente. Que o negócio que eu ia falar do Round 6 de novo. Meu Deus. Mr. Beast, Swede. Mr. Beast é massa. Nossa, o que ele fez. Tem um youtuber que eu acho que é o youtuber mais rico do universo, assim. Que ele chama Mr. Beast. E tem agora um canal que estão fazendo, dublando todos os vídeos do Mr. Beast. Que é o Mr. Beast Brasil. E ele fez absolutamente todos os cenários de Round 6 em tamanho real. Nossa. Chamou 465 influencers pra participar. Influencer não, inscrito do canal dele. E eles morreram de verdade, né? Não, mas ele colocou um negócio na barriga dos caras que explodia e saía um sangue falso, tá ligado? E eles fizeram valendo 465 mil dólares, cara. Como tem gente à toa nesse mundo. Ah, o cara ganha grana com isso, né, velho? Então. E como... Pô, Eu participaria tranquilamente do Round 6 do Mr. O melhor lançamento da Netflix desse ano, de verdade, se chama Arcane. Esse foi a melhor coisa que lançaram. Essa é do League of Legends. É isso aí mesmo. Exatamente. É isso aí mesmo. Exatamente. Eu não jogo LOL, sei nada, mas foi uma série muito boa, animação muito bem feita. Os três primeiros episódios ali são bem xarope mesmo, são devagar, mas depois o negócio engrena e, nossa senhora, é bom mesmo. É bom, é bom, é bom. O que o tio Tony falou lá dos bonecos realistas lá do Round 6, isso não supera, porque já vi um canal de curiosidades que falou que lá embaixo do oceano, em algum oceano, tem uma estátua do Jason de tamanho real. Eu vi isso daí. É muito louco, é muito louco. Falando em Jason, a gente teve as voltas, né? Dos personagens de filme de terror. É, Pennywise. Os clássicos serial killer, né? Novo Halloween saiu esse ano. É verdade, né? Teve a volta do Chuck agora em série. É verdade. Cara, a série do Chuck tá bem legal, falando muito disso. Legal. Tá bem legal. Chuck mata só gente ruim. Isso é massa, cara. Transformar o Chuck num anti-herói, cara. E não, mas pra mim devia ter um filme decente do Fred Krueger. Concordo completamente. E o Fred Krueger, cara, é a coisa mais louca da vida. Ele vai te pegar quando você tá dormindo. Eu não vejo filme de terror, mas eu sou noveleiro. E acho que o mais terrível que trouxeram de volta foi Verdades Secretas 2. É, mas aí... Não. A gente não tem nem o que comentar, né? Alguém? Sim, é, os dois. Novelas. Bom, agora, pessoal, o Leonardo e o Rafael vai falar aqui um pouquinho sobre novela, porque... Né? Sobre novelas. Vamos lá, Leonardo. O que você não gostou de Verdades Secretas? Do começo ao fim. A atuação deles é péssima. Primeiro, né, a primeira foi muito boa. É um filme... Não, é uma série da Globo, assim. Teve dois, então. Porque teve o um, aí eles, ao invés de falar a segunda temporada do Verdade Secreta Chipuden, eles colocaram. É! Chipuden, agora misturou com nada. E agora tem dois finais também, né? Tem dois finais porque a Globo tretou com a Camila Queiroz. Por isso que o povo não valoriza a novela. Porque a Globo não, não chama mas de não foi, série brasileira. Mas não foi só isso, não. A Globo, esse ano, a Globo, ela quis ferrar a vida do trabalhador honesto. Ela trouxe Zig Zag Arena. Ela trouxe No Limite. A Globo só trouxe... A Globo fez o Fiuk voltar pro holofotes. A Globo só fez mal pra gente esse ano. Essa é a realidade. A Globo só fez mal pra quem gosta de assistir a programação dela. A Globo trouxe a Juliette, cara. O Gil, seu filho é de uma... Eu não aguento mais te Serena, ver na minha frente, Gil. Palavrão, eu não aguento mais, eu tenho ódio de você. Toda vez que você aparece me falando do iFood, eu quero enfiar um iFood no seu. Eu queria fazer um comentário aqui, gente. Se estiver estourando, é porque a gente passa o microfone de um jeito, o povo grita, né, Léo? O hate é mais alto do que a frequência do microfone. Eu tenho ódio, porque tem ex-BBB em tudo. Alto, pô, a Globo satura esses caras. A Globo satura esses caras. Eu vou te falar a verdade, viu? Carol Conká fez a carreira e tudo eles. Porque se ela não fosse uma louca então, você tá da cabeça. Que a Carol Conká fez certo. Fez não, certo. Mas assim, não quero, como assim? Não, pra dar certo o Big Brother, a treta que aconteceu com ela foi o que deu certo. Teve que ter três dois na cabeça. Porque se não fosse por causa da treta dela, mas, eu nem teria assistido o Big Brother. Mas é o que eu quero. Eu quero que eles botem 22 caras lá dentro, assim, e assim, uns 3, 4 dodói. Mas dodói forte, não, que nem foi o Lucas e a Carol. Eu sabia tudo do Big Brother por causa do Ed Gama. E não pode tirar. Eu acho que o Big Brother tinha que ser manipulado. A hora que a Carol Conká perde, tinha que falar, não perdeu não, viu, gente? Quem saiu foi outro. Vê se tá ruim esse próximo porque Big precisava, Brother. Precisava, dentro, né? Precisava ter ela sendo dodói lá. Mas já que tá falando do Big Brother aí, e os rumores daí de quem vai vir no próximo? O que você tá achando? A maior série que eu achei à noite, na verdade, quando saiu BBB, assim, eu já fiquei fascinado com os desafios, assim, do nada. Quando saía o BBB, eu já ficava preparada pra ver os personagens, as pessoas. E aí... Ai, nem preciso falar. Quando passava lá na Globo, porque... Eu não sei se vai lançar lá em 2022, BBB 22. Vai. Vai? Vai porque dá dinheiro, né? Acho que sim. Eu fiquei fascinada, eu e minha mãe ainda. Toda noite, quando a gente ia dormir, a gente ligava a TV e aí... Você tinha medo da Juliette estar no seu quarto, né? Você falava, mãe, posso dormir com você? Eu tô com medo da Juliette aparecer aqui querendo que eu coma cuscuz. O pior é a VTube que não toma banho. É real. A fama correu, né, cara? É real, a mina é porquinha, né? Como é que pode, né, gente? Ficar super mal. Mas o que era a sua série favorita lá com o Big Brother? Foi o... Ah, série favorita? Então, eu sempre gostava quando aparecia eles fazendo festa. Festa, assim, a piscina. Temática, né? É, temática. Assim, totalmente eu gosto. Porque... Quando eu vejo eles na piscina, já dá uma vontade, porque eu tenho uma piscina inflável lá, que é pra encher tudo. Aí me dá uma vontade de encher, do nada. Entendo, entendo qual, bastante. Qual seria o tema da sua festa no Big Brother? Porque assim, ó, quem não sabe, o líder escolhe um tema pra festa e o Big Brother monta a festa com o cenário e elementos ali. Qual que seria o tema de festa da Serena? Ah, tema de festa... K-pop. K-pop, é. É tipo BTS. Chamar os caras do BTS. Só ia tocar K-pop. Black, pera, Blackpink é coreano. K-pop? É. É, tipo, BTS tá pra nossa. Blackpink com Blackpink. Kim Jong-un. E também um estilo que queria muito é um estilo caipira. Não sei se teve, né? Pra tu ter umas pamonha e umas comida caseira, né? Milho cozido, cara. Milho cozido. Eu comeria festa, só milho. Tem uma festa do milho. Paçoca. Mas, ó, agora que a gente tá falando de Big Brother, vocês aí que estão ouvindo, diga pra gente... Se vocês quiserem, logicamente. Se vocês querem que a gente faça um spin-off do Locomotiva aqui. Só, a gente vou, falando... só tô avisando que eu não vou editar nada. Os meninos que editam aí. Nada, spin-off. Se quiser editar, pode editar. Eu solto, mas eu não vou editar. Falando de Big Brother, coisa dos famosos. Eu, Leonardo e a Jéssica. Só diga aí pra gente o que vocês acham. Fica a dica aí, ó. Quem quiser, avisa aí. Que mais, gente? Cara, 2021 é difícil lembrar. Ah, pô, teve tragédia, né? Agora no fim de ano Deus Bahia. Pegou e falou assim, vou dar uma agitada na galera. Não, começou lá na cara, os acidentes, não deixei, né? Chover o ano inteiro, vai chover agora. Teve tudo. A Marília Mendonça. Teve mais. Nossa, Covid senhora. Morreu pra caramba. Mas esse ano baixou um pouco, né? Comparado com o ano passado. É, baixou um pouco. Não, na verdade, esse ano que teve mais. Né? É verdade, esse ano foi o pico e a queda. Isso. É verdade, verdade. Porque virou o ano todo mundo achando que já tinha acabado. E o negócio foi lá em cima. É verdade, é verdade. Mas aconteceu um negócio na Bahia, como o Léo falou. Tá, Deus virou e falou, não choveu o ano inteiro? Agora, meu amigo, agora vai chover pra sempre, né? E choveu. A gente pensou que ia chover aqui também assim. Sabe um rolê que teve que foi muito da hora de acompanhar, logo no começo do ano, principalmente quem tem Twitter? Aquele navio que encalhou... E ficou, ele encalhou de um jeito muito bizarro. E ele atrasou todas as compras da China. O mundo inteiro. Futebol. Cara, ferrou o mundo, verdade. Por causa de uma baliza mal feita. Cara. Você ficou sabendo disso, velho? Do quê? Um navio que foi fazer uma baliza e travou a economia mundial? Não fiquei sabendo disso. Ele encalhou de um jeito que ninguém conseguia tirar. Ele ficou uns dias lá enroscado e atrasou a entrega de geral no mundo inteiro. Caraca. Ele teve um impacto enorme e aí todo mundo acompanhava toda a treta dele no Twitter. E aqui tava faltando coisa pra prevenir da Covid mesmo, por causa disso, se eu não me engano, máscara tava faltando por causa disso, cara. Eu não fiquei sabendo disso, cara. Foi muito louco, muito louco. Titanic do Brasil. É o Titanic, cara. Titanic no mundo, isso daí. Mas é louco, cara. O que mais? O que tivemos? 2021. As músicas que saiu, as novas músicas lá, o Leilão. Verdade, a gente teve a ascensão da Glória. Que bombou o TikTok, sério, bombou. É verdade. Agora a queda também bombou o TikTok. Agora no meu For You, no meu TikTok, só aparece Leilão e queda, só isso. Mas é pior que é mesmo. E a queda é bom, hein? Sim. Leilão não escutei, não tive coragem. Não, é assim, não é ruim, é boa também, só que acho que vai ser difícil superar a queda. A queda é muito boa. Vai. É verdade. Mas deixa eu ver, o que mais? Teve a música da Luísa Sonza lá, a primeira música da Luísa Sonza que eu gostei na vida. Penhasco. Que é Penhasco. Que eu falei, pô, ela podia fazer isso sempre, né? Que fica mais bonito na voz dela. Teve polêmica com a Melody. Que o YouTube cortou o vídeo dela. Só que o YouTube cortou automaticamente, né? Foi os bots do YouTube que cortaram. Porque na verdade ela quis usar a imagem da Anitta. A música da Anitta sem permissão nenhuma. Exato. Aí depois até a Anitta veio dizer que falou assim: o problema não foi nem eu. É que essa música tem 50 pessoas por trás e não depende só de mim pra poder autorizar alguma coisa. Esse negócio de plágio lembrou a Adele, né? Sim. Só explicar como funciona essa parada do YouTube. Se eu soltar a música da minha banda fora do canal da minha banda, não sou eu que barro. É a distribuidora que vai lá e vai desmonetizar o vídeo da pessoa. Sexy. Tipo, eu não posso pegar uma música da minha banda e colocar no canal do Locomotiva. Pra vocês terem ideia. Então é... Direitos de distribuição, coisa, né? Porque ela tem parceria com Universal, né? Sim, já é internacional, né? Então... O dela é pior ainda, né, cara? E ela até ela mesmo disse que ela falou que essas coisas que nem fazem no Brasil aqui, com esse negócio de pegar a melodia de uma música e transformar em outra, lá fora é mal visto. Cara, TikTok é muito isso, cara. É muito isso, é muito de pegar música, distorcer. Pegaram até do George Michael a Careless Whisper recentemente e faziam uns negócios assim, sabe? Nossa, puta, cara. Foi... TikTok não, é, zero pra seis. TikTok, adoro TikTok. Às vezes ele traz até hit que. Música de antes que nem fez Sim. sucesso, traz a música de volta e um consegue monte de fazer funk, bombar. Cara, que eu nunca escutei na minha vida. Mas assim, eu, pra conhecer as músicas do ano, eu tenho que esperar o Lucas Inutilismo soltar o vídeo dele pra ver. Ih, caralho, nem sabia que existia isso. Ou pra pensar, caralho, isso daí foi esse ano? Esse ano, e esse ano é em animação, né? Não, o que foi do Castanhari. Não, ele é do Castanhari com ele. Com ele, mas ele faz dele, o dele sozinho. Tá, não viu dele. Ano passado ele fez o Castanhari também. Então eu faço isso, cara. Porque assim, o Spotify antigamente era fácil, né? Antigamente jogava um monte de recomendação de coisas que você não fazia ideia do que existia. Agora só joga coisa que você escuta normalmente. Então... E cada anúncio ruim lá. Aproveite uns 30 minutos de música. Assim, você tem que esperar uma meia hora pra esperar sair o anúncio. Pior sério. Que é isso mesmo. Pior que é isso. E no YouTube, quando tem propaganda no meio do vídeo? É, então eu sou diferentão aqui, né? Eu não uso Spotify. Eu pago o YouTube Premium pra mim não ver propaganda no YouTube. Eu pago o YouTube Premium e a Jéssica paga o Spotify, então tá de boa. Agradecendo de novo, Jesse. É, Spotify Premium. E... Nós não lembramos de um dos maiores acontecimentos esse ano. Foi ano de Olimpíada, caramba. Cara, o skate voltou a ficar em alta. Uhum. O Charlie Brown para a Olimpíada. É, teve as Paralimpíadas também. Olimpíada foi um bagulho que todo mundo quis ver. Eu nunca torci tanto pra criança cair de skate e se estabacar que nem eu não fui posso nas sobre provas da raiz. É, mas a gente teve uma menininha lá que. A Raíssa no skate. Teve a Rebeca, né, na ginástica botando o mundo pra ouvir baile de favela. Foi foda. Teve os caras do vôlei, uns desgraçados. E que são um bando de burro. E. Bom, teve o Douglas, né? Que também rendeu o bloco lá no vôlei. É, o vôlei, acho que isso, a única coisa boa foi. Que aconteceu ali de divertido foi o Douglas, né? O Douglas, resto... que virou famoso, né? Ficou. Ele era o cara carismático, né? Mas, pô, Olimpíada é legal. Uma coisa que a gente não falou foi a polêmica do filho do Super-Homem que se revelou bissexual. É verdade, é verdade. Jonathan Kent. Que virou polêmica porque o Prova é escroto, né? Não, virou polêmica porque os caras não lê. Acho que o Clark Kent virou gay. Tipo, e não era, não tinha nada a ver o bagulho, tá ligado? Vai falando aí. Ah, o filho do Superman falou assim: então, eu gosto de beijar menino também. E deu um selinho no menino. E aí os caras do vôlei falou: você é louco, mano? O que é isso aí, velho? Aí eles ficaram pistola e começaram a postar um monte de asneira, aí já misturaram, enfiaram até racismo no meio, até racismo eles conseguiram enfiar no meio do negócio, homofobia, porque são uns desgraçados, né? Eu acho engraçado que o povo, acho que, tipo, vê dois homens ou duas mulheres se beijando vai fazer com que ele vire, né? Homossexual. É. Enquanto a vida inteira atolou todo mundo com coisas de heterossexuais e, entre aspas, família tradicional e mesmo assim existe pessoas. E o melhor foi que eles fizeram um movimento, né? Porque assim, as pessoas progressistas, né, foram lá e começaram a compartilhar em massa a foto do filho do Superman beijando o rapaz. E aí os caras quiseram contra-atacar e compartilharam do Superman beijando a Mulher Maravilha. E a Mulher Maravilha é bissexual também. Então exatamente. Eles fizeram a mesma coisa. Eu queria lembrar um caso que teve numa Bienal do Livro em São Paulo, de uma revista do X-Men, que teve um beijo gay. E, tipo, sugerou uma conversa pra cacete, assim. E o que acontece? Eu fiquei lembrando do porquê o Stan Lee criou os X-Men. Que foi exatamente pra juntar um monte de gente diferente, tá ligado? Ou seja, se você vê coisas assim, você acha horrível, você acha abominável, você não entendeu nada da mensagem que o cara quis passar, tá ligado? Então é louco, cara. É a mesma coisa agora, né? Tipo, eu tô torcendo pra na série do Superman Lois o Jonathan ser gay. Tô torcendo muito, cara. que isso daí não, vai deixar o povo puto e eu vou adorar. Não, mas falando sobre essa questão, vocês viram que a Pabllo Vittar deu uma... Ela deu um comentário falando que na posse do Lula, se ele convidar ela, ela vai cantar na... Ela vai ser a vice, né? No... Na cerimônia de posse dele. Cara, gente, teve o Lula num podcast. O Lula ficou quase 3 horas no podcast. É, mas não foi no nosso. Então... Não, porque ele não quis. A gente convidou até, ele falou, cara, eu prefiro ir em podcast, gente. Ele não respondeu nossos 100 e-mails. É, o Bolsonaro, ele não respondeu os 300. Mas o Lula, ele foi só no centésimo, ele falou, gente, para. Tá ligado? E aí, Serena? Então, uma coisa que mudou, pelo menos na minha vida, é a minha escola. Bom, antes, né? Porque agora eu tô de férias. Eu fiquei sabendo, Serena, que você estudou jogando Minecraft. Uhum. E aí? Fazendo um parque de diversão. Aí, ó. Só no Redstone lá, cara? Não, não usei Redstone. Não usou Redstone? Não. Eu preciso saber como eu você fiz. Eu nem usei Redstone porque eu fiquei na decoração do parque. Era um grupinho meu. Que era o Rafael, a Beatriz e o Gabriel, os meus amigos. Abraço pra eles. É, abraço. Aí a gente foi fazendo umas decorações pra lá, outras pra cá. O Rafael teve uma brilhante ideia de fazer uma árvore de Natal bem no meio. Ah, legal, legal. Só que aí o problema é, tinha uma lanchonete lá no meio. Não. Lanchonete não, é... Ele destruiu a lanchonete pra plantar uma árvore. Não é lanchonete. Nossa, que horrível. Plot twist. Não é como o mundo dá voltas, né, cara? Não é lanchonete, era recepcionista, assim, tipo bilhete, assim. Sim. Aí ele teve uma brilhante ideia de falar pra pessoa que tava lá, assim. E esse era o Wellington. Wellington. Abraço, Wellington. Não. Aí o Wellington. Abraço não. Não, soco na sua cara, não, Wellington. Não, é uma criança, se você trombar na nossa frente, você vai tomar um Não é isso. Ele é só uma criança. Uma coisa que ele não gosta, ele. E não é preconceituoso de racismo, porque ele é negro. Não, mas ele isso não quer dizer nada. É, ele só não gosta um pouco de gay. Nossa, não. Mas ele é criança, ele ainda nem sabe. Não. Ele ainda nem sabe, ele é só uma criança. É. Mas se você crescer, o homofóbico vai te arrebentar, não, ué. Não precisa, porque ele é só uma criança, ele nem sabe o que tá falando, só tá falando pra fora. Dá tempo dele aprender, né? É. Exato. Senão você vai apanhar, o Wellington. Por exemplo, se o Suede falasse algo assim, a gente teria que bater nele. Eu não peguei o começo da conversa. Se você xingasse gays e coisa assim, tá. Eu teria que bater em você. Só pausa rapidinho. Eu deixei o seu celular ali, caso o senhor não ligar. Aí você dá uma pausa, vai atender. Pois. Não, mas como que o papai sempre te ensinou, Preta? Sobre os seres humanos e os nossos amigos. Que todo mundo tem um gosto, assim. Tem gente que não gosta de um, tem gente que gosta de outro. Assim, todo mundo tem um gosto, assim. Todo mundo é diferente, né? Aham. Uhum. Exatamente. É. E por isso, você falou isso pro seu amiguinho? Falei. E ele depois falou de dar um soco na cara dele. eu não faço violência, bom. Muito bem, Serena, muito bem. Bom, antes não seja igual a gente. Aí, eu não acompanhei a briga lá do Rafael e do Wellington. E já era lá no Minecraft de volta. Aham. Uhum. Aí eu só vi que ele tava quebrando a recepcionista lá, bilhete lá. Na porrada? Não, tirando a recepcionista, quebrando. Não, demitindo ela no Minecraft. Não, quebrando. A cabine. Quebrando os blocos. Pra plantar árvore. Aham. Uh-huh. Na verdade, ele já fez a própria árvore. Ele pegou tronco, a folha. Tinha espaço pras duas coisas. Ele não quis que tivesse a recepção. Tava ocupando. Ah, é um ecoterrorista, né, o Wellington? Aí, enquanto ele tava construindo, eu fui fazendo uma lanchonete. A Beatriz foi fazendo as mesas e eu fui fazendo a entrada da lanchonete. Bom, é só uma cabaninha. Aí eu fiz uns barril cheios de comida. Os barril, porque baú era bem cafona. Os baú, não. Tinha conceito na sua lanchonete. É. aí, a Beatriz teve uma brilhante ideia de colocar blocos do Nether. Nether. Que é isso? Nossa, que faz isso? O que, que faz bloco Nether do Nether? É tipo o inferno do Minecraft. Ah, ela tipo, pegou pedra do inferno e colocou. Tem um bicho bizarro lá, faz um som estranho, né? Não, é, não é inferno. É só um portal com um monte de bicho feio que mata. Mas sai uns bichos dessas pedras? Não. Porque eu ia odiar estar tá comendo não, coisa na lanchonete e o capeta aparecer. Só spawna mesmo. Só spawna mesmo. Aleatório. É. Nether é tenso, cara. Yeah, mas só uma informação importante, essa Beatriz não é racista nem homofóbica, né? Não. Tá, boa Beatriz, Wellington, fica esperto. Ela não é. Ela é branquinha, mas ela apoia os negros e LGBTs. Muito bem, correto, muito bem. Correto. Eu também apoio. Muito bem, muito bem. Eu não gosto de ter preconceito de ninguém. Isso aí. Assim, eu só tenho preconceito quem não gosta. Exatamente. É, a gente só tem preconceito quanto o Bolsonaro, né? Aí não tem jeito. E que fim levou o seu parque de diversão barra lanchonete barra árvore do Natal barra inferno? A gente não fez o portal do Nether. Ah, desculpa, eu não acompanhei direito. Desculpa, falha, desculpa aí ouvinte. A gente... Aí a Beatriz quebrou meus negócios de madeira lá, as tábuas de madeira que eu tava colocando pra pôr na barraquinha. E ela colocou bloco de magma do Nether. Meu Deus, aí pega fogo em tudo. Não, não pegou é ali? Porque tava no criativo. Criativo não dá pra morrer. É verdade. Mas pega fogo. Não. Não, não pega. Não, não acontece nada. Pô, mas ô, Beatriz, vacila, né, Beatriz? Tenta construir tua casa com fogo, Beatriz. Não dá, né, pô? Senta lá num vulcão. Beatriz deu uma dormida gostosa nessa, né? Aí. Mas é legal, Serena, você tá aprendendo com Minecraft. Na nossa época não tinha essas coisas, não. Lego. É, mas na escola não tinha, cara. Eu tenho uns 3 Legos. 2 de Minecraft e 1 de cafeteria. Aí. Eu tenho Lego, eu tenho brinco de Lego, eu tenho Lego. Não, brincar eu também brinco, mas na escola não tinha isso, não, cara. Eu tenho um Lego de 504 peças. Nossa senhora. Mas você brinca de Lego desde quando você era um cisco, né? Na barriga da mãe. É, um cisco de gente, porque o papai guardou todos os Legos do papai quando era criança pra você. É. Mas é Lego de miniatura, assim, de montar os personagens, montar a casinha lá. Que tem um manual de instrução, sabe, né? Eu... Aí, na minha infância... Continua. Em 2021, no, meu primeiro Lego foi uma cafeteria. Mas uma cafeteria bem anime mesmo. Lego de anime. Era coisinha pra cá, umas florzinhas pra lá... Sim, um bolinho lá. Mas você não gostava dessa? Eu gostava. Deixa eu só falar uma coisinha aqui. Depois que a gente não tem mais tanto assunto, quiser aproveitar e fazer umas perguntas pra ela e aproveitar em alguma outra coisa, fica à vontade, que não sei quando ela vai participar de novo. Beleza. Vai lá. Vamos começar a rodada de perguntas pra Serena então, Léo. Já que você quis entrevistar, Serena, agora a gente vai fazer várias perguntas pra você, você vai responder, ok? É, eu adoraria entrevistar finalmente, ela. Finalmente, show do Eu já tenho uma ótima pergunta. Já que nós falamos, né, de tirar o Bolsonaro, ano que vem tem eleição... A bolsa de valores... Serena, se você fosse candidata a presidente, Serena, o que, que você ia fazer se você ganhasse a presidência? Se fosse presidente do Brasil... Se você fosse presidente do Brasil, o que ia ser que você suas ordens, o que, que ia ser? Então, toda criança, assim, aleatória, ia fazer assim... Ah, eu quero que o mundo seja só uma diversão, assim... Só que eu quero mandar tudo em sua ordem, assim... Você ia ser uma ditadora das crianças... Não. É, e dos adultos. E dos adultos também. Tipo a ECA, estatuto de crianças e adolescentes. Ah, tipo, só que aí você ia mandar em todo mundo, mas pra se divertir. Eu ia ser uma professora, assim. Só que aí eu ia mudar umas regras, não ter preconceito. Muito bem. Aí, ó. Já é melhor o país com a Serena, cara. Então, assim, você ia falar pra todo mundo, ó, é obrigatório se divertir, senão vai rolar porrada. E o que, que você ia fazer com quem fosse preconceituoso? Porrada também, né? Não, porrada não. Eu só ia pôr ele... Põe na cadeia. Nossa, cadeia? É. Eu ia pôr ele num calabouço. Ó. Oh. Melhor que cadeia, né? Claro. É. Minha professora Jardim da Infância fazia isso comigo. Aí eu ia fazer o método mais antigo, que era por língua de cabra. Língua de cabra, assim. prendia o homem lá, pegava a cabra e fazia a cabra lamber o pé. Ele? Até chegar na carne. Aí começava a doer. Nossa senhora! Tá. Era método antigo. Porque porrada não, mas tortura, é, beleza. Tortura pode. Não, tortura assim de máquina não. Um jeito bem mais medieval. Nossa, olha, ela quer uma coisa bem... Só com cabras. É só de história. Pô, mas tá parecendo um país comunista isso aí? Hã? Ou você se diverte ou uma cabra vai te lamber até a morte, é isso? Não, é... Quem tiver muito, mas muito preconceito mesmo, tipo... Ah, não gosto de gay, ah, não gosto de negro. Aí tem que morrer. Morrer... Ele ia perder a perna porque uma cabra ia ficar lambendo ele, é isso. É isso. Porque não, a língua da cabra é um pouquinho salgada, áspera, aí vai... Né? Aí vai lamber até a carne, aí tá começa certo. A doer. Justo. E gera também ali uma economia pro criador de cabra, né? Que ele ia ter também outros fins pra cabra dele. É assim. Como eu seria se fosse presidente? Se tivesse preconceito... Cabra. É, cabra mesmo. Muito bom, cara, muito bom. Se não, diversão. Eu gostei do seu país. Cabra. Eu gostei do seu país, pra caramba. Eu votaria fácil. Então, você disse que o Bolsonaro já não teria mais pé, então. Não. É. Justo. Já tira só o cotoco. Assim. É, vou te falar que o país da Serena é melhor do que o país que a gente vive hoje. É um país legal, seu país. Você ia manter o nome melhor. Brasil, né? Você ia deixar Brasil mesmo. Deixar o Brasil. Você ia deixar o nome Brasil no país, não ia mudar o nome. Eu ia deixar o nome dele de... Jabuticabal. Só? Jabuticabal. Porque você nunca teria mudado de cidade. Todo mundo ia morar no mesmo lugar que você, né? Plot twist. Inteligente. Muito bom. Foi genial isso aí. E também, se eu fosse presidente, eu ia mudar o TikTok. Em vez de aparecer aqueles funk lá, umas caca lá... Ia por umas coisas que não falasse palavrão. Tudo bem. Porque tem um amigo que fala se chama nome, Arthur. Fala o nome dele, Arthur. Beijo, é. Arthur. Abraço, Arthur. Ele tem TikTok, ele tem uns 100 e poucos seguidores. E famosinho. É, um pouquinho. Aí, uma vez a gente tava rindo no TikTok, assim, viajando no TikTok. A gente viu um funk bem caca. Vem com a casinha. Falava besteira, funk. Aí a gente decidiu denunciar, só que... Correto. Como a gente era criança, a gente não encontrou o botão de denúncia. E sabe o que a gente fez? A gente saiu do TikTok. Muito bem. Bom, a gente não excluiu a conta. Foi nesse dia que ficou todas as redes fora do ar. Não. Não, velho. É... Tem umas coisas... Tem umas coisas, Preto, que o pessoal fala que é brincadeira, tá? Que não foi, não. É umas brincadeiras. Principalmente ele que não dá pra saber quando ele tá brincando. Você só vai na brincadeira também, tá? Explica o que é caca pro pessoal. Caca é funk, sertanejo. Isso aí é a influência do Mas pai, Mas por né? que exatamente, caca? Exatamente. Ah, porque... Se você pudesse escolher uma música pra nunca mais tocar, seria funk e sertanejo. Bom, sertanejo, mais ou menos, porque... Mas de funk, você não gosta de nada de funk? Não, não gosto de Só funk. K-pop, né? É, o hino K-pop... nacional do seu Brasil ia ser K-pop? E também música japonesa. Ia ser um... Eu ia gostar desse Brasil. Ia ser tema de anime, cara. Abertura de Kimetsu no Yaiba. Isso aí eu não conheço. Isso é anime? É, Demon Slayer. Demon Slayer. Você assiste anime? Você assiste muito anime? Ah, eu comecei a assistir um pouquinho de anime. Meu primeiro anime foi Sakura Card Captors. É ótimo. Sakura. É ótimo. E Pokémon. E se você pudesse escolher uma personagem de anime pra ser seu melhor amigo ou amiga, quem que seria? Nezuko. Por quê? Porque a Nezuko é fofinha. A Nezuko é minha Não personagem é favorita. Né? Viu, Wellington? Mas e da Kobayashi-san? Kobayashi-san. É. E a Kana? A Kana-chan. Ela escolheu dela. Essa. Para de manipular a resposta da menina. Já manipulou pra não gostar de criança. Ah. Suede é um pai manipulador. Né? Exato. É só um pouquinho. É só um pouquinho enganador. Aí, Serena, muito bem. Muito bem, muito bem. No seu país, quem engana vai pra cabra, né? Ele vai pra cabra. Ah, vou esquecer esse assunto do meu pai, porque eu amo ele. Ah, que bonito. Vamos ver, o que mais, ô Léo? Você que é bom das perguntas. É. E se você pudesse ter um animal de estimação de qualquer filme ou desenho, qualquer coisa podia ser seu animal de estimação, quem que ia ser e por quê? Então, tem um... Ai, tem um... É um anime que eu e meu pai conhece, que é o Slime, né? Slime. Que tem um lobo. É um lobo de chifre. Ranga. É o Ranga. Você queria ter um lobo de estimação? É. É um lobo do Vendaval. Mas como, o que ele come? É. Então, no segundo... No terceiro episódio... Gente. Antes ele comia goblins. Mas nós não temos goblin, né? Você tem que dar outra coisa. É, tem goblin no anime. Só que eu ia dar linguiça de vaca. Linguiça. Bem. Justo, justo. Serena, se você pudesse viver em um anime, só um, qual que você escolheria? Seu mundo agora é um anime. Qual anime seria esse? Dora Aventureira. Shippuden. Dora Shippuden. Nossa, misturou Naruto Shippuden com Dora Aventureira. Mas tem a Dora Shippuden, que ela tá adulta. Tem a Dora Shippuden. É verdade, tem a Dora Live Action e tem a Dora Shippuden. Ah, não. Tem tudo que tem, Madame. Ben 10, tem Ben 10 Shippuden. Mas deixa eu responder, Serena. Então, em qual anime você viveria? Boku no Hero. Boku no Hero. Eu me assustei um pouco aqui no começo. É. Achei que ela ia falar Boku no Pico. Nossa! Qual seria o seu poder em Boku no Hero? Então, os poderes que eu amo é do... Do Mid... Não, Midori não tem poder. Ah, é, não tem. Ele não tem poder. Eu queria ter do Shoto. Aliás, eu, entre parênteses, eu tenho um bonequinho do Shoto. Aí, da ó. Rússia. O que, que ele faz, esse cara aí? Nada. É só mal. É, fica, é tipo a criança que interpreta a árvore. O sabe? Boneco não faz nada. É. Não, o que, que ele faz no... Quais poderes você queria ter? Ah, no anime. É. Então, os poderes que eu mais gosto, que ainda tô em dúvida, é da Titsu, que é um... Que é uma mulher... Que é uma menina sapo, não sei. Você queria comer mosca. Não. Não é isso. Não, a Titsu é bem fofinha, assim. Só que não queria ter o poder dela, porque minha mãe ia me xingar. Ela não gosta de sapo. O que ela faz com o poder dela de sapo? Ela estica come a língua. Mosca. É estica isso. A língua. Ah, isso é legal, juntos. Pô. É, legal. Mas a minha mãe não ia gostar, assim. Os poderes que eu queria é do Bakugou. O que ele faz? É, fogo. Pode dar spoiler. É, pode dar spoiler. É explosão, igual do Deidara. Sabe que um dos poderes que eu queria ter é explodir coisas com a mente? Acha uma explosão. Né, não, então, um dia você vai entender. Um dia, Serena, um dia você vai aprender a dirigir. Quando você aprender a dirigir e você estiver no trânsito, você vai entender o que eu tô falando. Nesse momento, Suelen, mostra esse podcast pra Serena. Ele já me mostrou ontem. Mas é, esse é o poder que eu tenho. Eu queria ter o poder do... Como se chama aquele... Urubu lá do... Zeca Urubu. Zeca Urubu. Que Zeca? É... Você queria ter o poder de enganar o pica-pau. Pode não, ser. Era um poder de escuridão, assim. Era tipo uma Raven. Ah, é aquele menino que tem a cabeça de corvo, assim, que o poder dele é controlar a sombra, né? Aham. É legal isso aí, mas se tivesse escuro, lascou, né? Só quando tá sol que faz sombra. É, mas se tiver mas escuro, se tiver tudo escuro, é sombra. É só se dar uma lanterninha. É que no caso dele, na verdade, não é sombra. É um espírito sombrio que ele domina e se esconde na sombra dele. Você queria ter um encosto. Sim. Mais seu sensitivo agora. Você queria ter um encosto que fizesse os seus trabalhos. Você, quero bater naquela pessoa. Tipo, o Wellington foi homofóbico. Dá uma coça no Wellington. Aí você usava, você falava, encosto, dá uma coça no Wellington, é isso? Igual o Jutsu Clone das Sombras. Seria tipo isso. É. Só conheço um Jutsu, mas não posso falar aqui. É. Como é que foi o negócio de enfiar o dedo lá? É. Mil anos de morte, não. Mais perguntas para a Serena. Serena, se você tivesse que escrever um livro, qual seria sobre o que o seu livro? Então, eu gosto muito de livro de diário, assim. Tipo, você diário publicaria de um seu diário? É, tipo, diário de um banana. Você faz diário? Então, Eu tenho um diário, só que um diário bem pequeno, assim, bem de criança de 6 anos. Não, mas você escreve todo dia o que aconteceu no seu dia, você escreve lá. Uh-huh. Mas unicórnios são legais. É. Mas ninguém nunca leu, você só é seu. Ninguém nunca leu, porque eu escondo ele. Muito bem. Lembra que quando a gente tava falando de história, de livro, você falou que tinha uma ideia de uma história pra escrever? Lembra disso? Conta aí pra já registrar. Essa história? Que se alguém roubar. Que era de uma menina que sofria preconceito. Pelo Wellington. Aí levavam ela pra casa. É, o Wellington. É. Essa história que eu tava pensando aí é de uma menina que sofria preconceito. Aí ele tinha uma. Ela tinha um amigo. Eu não me lembro muito da história. Quanto que você lembra? Quanto que você lembra? Ah, que era uma menina que sofria preconceito, que... Ele tinha um amigo, só isso que eu lembro. Você tem que pôr um bode na história agora. Você tá macabra, aliás. Na realidade, ela tá contando uma notícia do G1, né? É, tipo... Você vai entender. É. Eu quero uma pergunta sobre jogos. Nossa, que pergunta você quer que eu te faça sobre jogos? Ah, sei lá, se... Ah, igual você vê de anime. Lá. Tá. Qual jogo você queria viver? Qual jogo? Minecraft. Por quê? O que você gostaria de poder construir qualquer coisa? É. Mas você não ia ter medo dos Enderman? Enderman não. A única coisa que. Nossa, eu tenho pavor daquilo lá. É, só por cabeça de abóbora. Não, então, mas você olhou pro Enderman e ele já. Cara. É, você não tem medo de coisa. Eu já cavo um buraco na terra e me tampo lá. Como que ia ser sua vida no Minecraft? Você ia ser toda quadradinha, né? É. Toda pixelada. Como é que ia ser sua vida lá no Minecraft? Ah, é fácil. Eu ia fazer tipo um speedrun, pegar madeira lá. Ir pro Nether. É, ir pro Nether. Depois ir pro End, matar o dragão. É, e usar as camas. Ah, você queria que sua vida fosse essa aventura. É, aventura. Só pra explicar, porque o pessoal aqui, Serena, eles não jogam Minecraft. Eu e a Serena jogamos Minecraft. É, quando você leva camas pro End ou pro Nether, quando você clica nelas pra dormir, elas explodem. Então você pode usar isso como, né, um objeto pra matar o Ender Dragon, no caso. Você coloca a cama e ele dorme? Tem que quebrar os cristais. Exatamente. Mas você põe a cama e na hora que ele dorme, explode a cama? Você clica na cama e explode. Assim. Mas antes você tem que quebrar os cristais, como a Serena falou, porque os cristais recuperam a vida do Ender Dragon. A única coisa que eu queria ter no Minecraft é a cruz. Cruz assim. Porque quando chegasse um Creeper... Nada, eu peguei a cruz e falar Jesus Cristo, Jesus Cristo. Eu vou te fazer uma pergunta sobre jogos então, já que você quer. Eu quero que você me fale os seus 3 jogos favoritos, quais são, e fala um pouquinho deles. Então, meu primeiro jogo favorito é Pop Playtime. Como o Minecraft já não pode, tá? Vai. Como que é? Como é? Você explica. É jogo de terror, você tá preso numa fábrica. Aí você tem que fazer uns negócios lá e fugir de um boneco. Bicho feio. Boneco assassino ali, né? É, não é ter um assassino. É uma pessoa demora. É uma pessoa que trabalha numa fábrica e tem gente querendo matar ele, perseguir ele. É, parece onde eu trabalho. Não. Não, é assim. Aí. É. Você encontra um bicho lá na entrada. Não bem na entrada, assim. No meio. Que se chama Hugwug. Hugwug, ele te abraça. É, te abraço até a morte. Ah, eu já vi esse jogo, lembrei agora. Eu já vi o Psycho já gravou. É verdade, eu lembrei. Mas conta aí pros meninos. Aí você tem que fugir dele. Faz umas tasks. É tipo Among Us. Você tem que fugir do impostor. Assim. Mas não é online isso aí. É, o Among Us é online. Among Us é, mas o é, seu não. É, só que o Hugwug não. Esse, o Hugwug, é seu segundo jogo favorito. Não, o Hugwug é o personagem do primeiro. O Minecraft não conta agora. Entendi. É, o segundo... Ai, o segundo é Roblox. Roblox. Que é... Isso é, você tá me roubando... Que é o Minecraft mais barato. Que é o Minecraft... É, o Minecraft... Não é tão arredondado, assim. É um braço, corpo, perna, retangular... E a cabeça normal, assim, igual desse cabeção. Mas qual que é mais legal, esse daí ou Minecraft? Minecraft. Muito bem, Serena, muito bem. O terceiro... Ai, o terceiro... Eu acho que eu sei. Se for o que eu tô pensando... É o Five Nights. É. Acertou! Five Nights at Freddy's? É. Que é o que o Nicolas Cage entra lá e... Ela é, e ela, assim, me preocupa no Conselho Tutelar, né? Que o rapaz tá deixando ela jogar jogo terror. Esse eu nunca joguei, porque... Coloca a Fasmofobia. Mas sabe a história inteira. É, isso é a história inteira. Do começo até o fim da hora de aventura. Porque você assiste as pessoas jogando, é isso? É. Tá certo, tá certo. Muito excelente Rios de Review. Aí eu acompanho umas teorias, assim. É. E ainda lançou o Five Nights at Freddy's Secret Beach. Olha aí. Essa eu não sabia. Que de praia, beach? Não. Que beach? É shopping. Ah. A parte que eu mais gostei desse jogo é que tem um parquinho que tem uns dois animatronics lá, que é Sunrise e o Moondrop. Que eles querem te matar. Não, na verdade o Sunrise, ele só te avisa, deixa as luzes abertas. Abertas não, ligadas. Aí se você apaga, ele do nada desmaia e do nada ele vira o Moondrop, que ele quer te matar. Ah, entendi. É só um Moondrop que tipo te mata. É tipo Léo. É, de no escuro eu quero matar todo mundo. É. E tá como agora? E tem um quarto jogo que é Brawl Stars. Ah, sei. Sei. De celular. Porrada, né? Ah, não, já joguei isso aí. De surra, de luta, né? É, jogo online, né? Você joga estratégia pra sim, lutar eu jogo. Eu jogava com meu amigo Arthur, só que agora eu não tô conseguindo. Abraço, não sei Arthur. Beijo, Arthur. Sempre é junto. Fina. Eterno em nossos versos. Arthur não é o Wellington. É. Não. O Arthur é um pouquinho mais... O Wellington mais... tem que aprender a ser gente. O Wellington vai pra cabra. O Wellington é... besta. Você ia falar bobo. É bobo também. Mas aí você quis usar. Mas ela quis usar uma palavra mais forte, que mais condizente. É, um pouquinho besta. Tipo, 50% besta. Entendi. E 50% preconceituoso. Então ela é muito besta. Então ela é 100% péssimo, meu Elton. Muito bom. Já o Arthur, bom. Ele é 50%. Gamer e 50%. E 50%. Bonitão. E como que é a porcentagem do pessoal aqui na mesa? 50% legal e 50% demais. É o quê? Você? Demais, é legal demais. E demais. Ah, que bom. 50% legal e 50% demais. Ah, valeu. E eu, Serena, vamos ver. 50% legal e 50% Coca-Colista. Muito bem, muito bem. Não é ó. E eu. Meu pai. 50% careca? Não, nem tão pouco. Na frente, 50% careca atrás. Ele é 50% preguiçoso. E os outros 50 também. 30%. Que gosta de matemática. Eu não gosto muito de matemática. Ele é só um pouquinho. E detalhe que ele fica no caixa onde ele trabalha às vezes, né? Fazendo as continhas dos trocos. E esse aqui, ó? 10. Não, calma, faltou porcentagem. 20%. 10%. Muito porcentagem isso daí. 10%. Não puxou pro pai, né? Porque você fazer como? Fragmentado. Assim. 10% leão, ele não é muito signo de leão. Ele não é de signo de leão? Ele é. Ele é vaidoso, não é? É, um pouquinho. Isso é super leão. E. Meu Deus do céu. E 1%. 10. Foto 10. É. 9% de expertise em matemática. E 1%. Bobão. Não, ele não é. Ele não é bobão. Ah, é um pouquinho. E 1% esportista, porque ele não corre. Que poderia estar ali no preguiçoso. Mas também, ele dança, né? 50%. Ele joga tá, tá esportista. Quero ver. E eu? 50% barba e 50% legal. também errado. A minha parte barba é a mais importante. É, a barba é verdade, né? O legal eu não faço questão. Do meu pai, as tatuagens do meu pai. Então o suede é 110% pra ela. Exatamente. É. Suede, a gente precisa ir pra uma parte agora. Sim, e assim, eu vou me abster um pouco dessa parte. É a parte de mortes, né? Sim. Certo. Nessa parte você vai se despedir. Não, eu ia falar também. Calma, mas nessa parte você vai se despedir, que agora você vai tomar banho, eu vou te acompanhar, vou arrumar sua roupa, tá? Então se despede da galera, manda uma mensagem. Tchau, gente. Faça o seu podcast boa e bebam água. Mas, Serena, pros ouvintes, o que você deseja pra quem tá ouvindo em 2022? Muita saúde e muita paz. Isso aí. Menos pra você, Wellington. Ouvintes, bebam água porque é saudável. É isso aí. Muito bem, muito bem. Bem, agora, né? Serena tava aí, né? Pô, trouxe novos ares, um podcast mais animado, porque os últimos que a gente tem feito estavam meio down. Apesar que daqui a pouco vocês vão ouvir alguns podcasts sobre história de escola, sobre se fôssemos super-heróis, né, Matheus? É. É. Tem que soltar antes de outubro do ano que vem, né? Sim. Não, vai rolar. Antes de se concretizar o que o Matheus prometeu. Vai rolar. Isso daqui vai ser o segundo seguido, cara. Então, putz, cara. Tamo aí num progresso bom. Deixa eu só perguntar alguma coisa. Alguém tem mais algo pra lembrar antes da gente ir? Acho que não. Show. Então agora nós vamos pra Roleta da Morte. Não, Roleta da Morte é mais pra frente. Agora nós vamos comentar as mortes que aconteceram no ano de 2021, pelo menos as que nos tocam mais, obviamente, né? Porque se for comentar todo mundo que morreu, a gente tem mais de 600 mil só brasileiros, né? Mas, enfim, os comentários famosos. Tivemos uma breve interrupção, então a gente vai comentar sobre as mortes e famosos. Eu falei aqui nos backstages que a gente tinha primeiro Larry King, né? Mas a gente tem a Marion Ramsey, que fez Loucademia de Polícia, cara. Baita filme com baita título. Morreu com 73 anos, a melhor dublagem do cinema brasileiro, né, cara? Mas, sinceramente, eu só lembro dela no Loucademia de Polícia. Que é onde importa mesmo. Depois, quem fez isso já zerou a vida. Exato. Mas falando nisso, teve mais dublador, né, que morreu esse ano. Teve, tá aqui a lista. Calma, fica susto. Vamos mês a mês. Tivemos Larry King, com 87 anos, faleceu. Ator de B-movie. Cara, a gente só conhece, eu tava comentando aqui com o Léo nos backstage, a gente só conhece o cara por conta das referências em cultura pop dele, cara. B-movie, teve os outros filmes que ele apareceu, cara. É muito louco. Ó, tem coisa aqui que o Suede gostaria de comentar, mas ele não está aqui. Alex Laiho, do Children of Bodom. Morreu. E ele, o Suede ficou muito surpreso ali. 10 anos depois descobriu. É, morreu, Suede. Suede não, tá chorando. Vai embora, você não tá participando. O quê? Morreu de morte. Morreu de... acabou a vida. Suede acabou de chorar. Deixa eu pegar mais alguém aqui que a gente conhece. Meu Deus do céu, vamos lá. Não quero batata. As pessoas... Gente, se tiver barulhos nos microfones é porque estão comendo batata aqui. Do iFood, ele é nosso patrocinador. Cara, eu tô procurando mais pessoas que conhecemos que morreram. Mas tá complicado. Janeiro até que não foi tão... Janeiro foi suave, depois janeiro que descarrilhou. Janeiro foi suave, né? Verdade. Vamos então pra fevereiro, já que janeiro teve 2, tá ligado? Fevereiro tivemos... Pera aí que eu vou chegar. Cara, por que não morreu tanta gente conhecida pra prolongar esse bloco? Podia, né, morrer um pessoal mais conhecido assim. Só morre esse povo aleatório, hein? É, mano. Cadê? Cara, é sério que a gente não conhece ninguém que morreu em fevereiro. Teve uns par de famosos que bateram na trave. Na verdade, né? Teve uma pessoa que morreu em fevereiro. Regina Hang. A mãe do véio. A mãe do Lulu. Mãe do véio. Eu jurava que você ia falar Regina Casé. Ela tá não, morta seria, faz tempo já. Seria legal, mas não foi. Não, ninguém gosta de Regina Casé hoje em dia, gente. Como eu gosto, eu gosto. Ah, ela fez um papel bonito na novela lá. Nossa, ali, amor de mãe. Gente, amor de mãe, né? Ótimo. Ela foi, Regina Casé tá viva sim e vai jogar no Vasco. Tá viva e eterna em nossos versos, né, cara? Vamos lá. Março. Cara, sério que ninguém... A gente não conhece ninguém de março, cara. Pô, esse ano foi muito chato. Precisa morrer uns famosos, exato, né? Exato, os famosos que a gente conhece. Os famosos estão muito saudáveis. Cara, o Jonathan Neves morreu. Quem é? É o Tim Maia da Avenida Paulista. Puta, aquele cover. Cara, é. Tim Maia cover. Matheus já deve ter visto ele lá em São Paulo, né? Uma perda irreparável. É um cara que fica enchendo a cara pra cacete e canta igual o Tim Maia que fica lá na Paulista. Não, eu vi só uma Elvis Presley lá. Ah, Tim Maia não. Mas Elvis não morreu, né, cara? Nossa, agora só nos resta o Babu Santana e Thiago Abravanel aí nesse ramo de cover do Tim Maia. Cara, meio que março morreu o cover do Tim Maia. Vamos para abril. Abril morreu Aguinaldo Timóteo. Ele morreu? Morreu. Ó, vou confessar aqui. Minha avó era apaixonada no Aguinaldo Timóteo. Ela sempre sonhou em casar com o Aguinaldo Timóteo. Quando ele morreu, foi um dos piores dias da vida ela dela. Ela quis morrer junto pra ela, casar com ele. Um pedaço dela morreu aquele dia. Ele queria ser o noivo cadáver, né? Ela queria ser o noivo cadáver com o Aguinaldo Timóteo. Chegando, ô menina! Casa comigo, menina! Aí, fala se foi de Covid ou não? Deve falar, cara. Mas se eu abrir aqui, já deu um pau que eu não soube voltar. Então, assim... morreu, gente. Morreu, assim. Se foi de Covid, pode nossa, ter sido. Eu lembro do Aguinaldo Timóteo no programa Super Pop. O cara falando, não, porque eu sou gay assumido, assim como meu amigo Aguinaldo Timóteo. Tirou ele do armário, né? Eu não sou gay, não, pô. Eu não sou gay, menino. Muito bom. Não, senhor, não sou. Continua falando pra ver se eu não vou dar um beijo na sua boca, menino. Outro cara que morreu em abril, né, que a gente tá, abril, Levi Fidelix, cara. Verdade. O 56, cara... Não, esse é o do órgão escritor, ah, é, não, reproduz, não reproduz, cara. Morreu. Ele tava muito bem no papel dele em Universidade Monstros e morreu sem deixar o seu legado do Aerotrem. Exatamente, é o que eu ia falar. Prometeu, nunca cumpriu, não, né, cara? Cumpriu. Chatão. Tipo, o cara morreu e a gente engana, cara. Mas tudo bem. Ele lembra aquele carinha do filme do... Que eles perseguem o rato lá. Como é que chama? Que passou mil vezes na sessão da tarde. Ratatouille? Ah, eu sei qual você tá falando. Que é o filme inteiro os caras tentando pegar um rato de verdade. Destrói a casa inteira e não pega o rato. Não pega o rato. Eles destrói até um restaurante, acho que um hotel, sei lá, e não pega o rato. Caralho. Bom, vamos para o próximo mês, porque abril a gente pensou que ia ter muito, não teve muito, não. Vamos para... abril, maio, né? É maio, abril, depois de abril é maio, né? É. Isso. Paulo Gustavo. Nossa, esse foi eterno foda. Em nossos versos. Não, o pior é que ele falou assim: eu tenho pavor dessa Covid porque eu sei que se eu pegar eu vou morrer. E ele morreu. Cara, em maio tem muita gente. Eva Vilma. Também das novelas que o Léo curte. Maio foi aquele mês que saiu ceifando um monte de artista. E o que mais triste que era artista que não era negacionista, não era vacilão. E a gente via esses negacionistas saindo da UTI e morrendo a galera aí que tava... tomando cloroquina e falando que tava... Sim, mas esse próximo cara, ele morreu porque ele tinha câncer ósseo. Bruno Covas. Bruno Covas foi pra Cova. Prefeito de São Paulo, foi pra Cova. Colocou lá os pedregulhos pros mendigos. É. Deus cobrou, né? Não, sacanagem, gente, sacanagem. Foi. O podcast dele foi legal. MC Kevin, que ele se matou, né? Se eu não me engano. Se jogou lá. Ele caiu de cima do prédio, né? Ele tentou fazer um bungee jump sem corda. E... não, mas também é meio idiota também. E ele descobriu que... Já assistiu aquele filme do Libella que o Tom Cruise fala: ah, eu sou o Tom Cruise, eu posso voar. E o MC Kevin foi nessa pegada também. Eu sou MC Kevin, mas não vou. Mas ele gerou a doutora Deolane, que é uma das maiores personalidades do Brasil atual. Sim. Cara, morreu o Bo. Famoso quem? O Bo é o cachorro da família Obama, cara. Morte de doguinho, a gente sempre tem que... Morte de cachorro é a mais triste que tem. Exatamente. Quem mais morreu nesse mês? Vai cantando alguma coisa aí lá. Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? I travel the world and seven seas. Everybody's looking for something. Não sei o resto. Vamos lá, junho. Junho morreu John McAfee. o cara que fez o antivírus, né, exatamente, mano? Putz, era gratuito o antivírus. Mano, cara, o cara era muito louco. Fez porque qual? Ele fez McAfee. Ah. John McAfee, ele fez qual? Avast. Avast. Cara, é muito louco. Ele, numa entrevista, eu não lembro com quem, nos Estados Unidos, ele tava em outro estado. Ele falou, vou hackear seu celular agora. E fez, ao vivo, assim, tá ligado? Em 5 minutos, cara. É muito louco. Sweet Dreams, Léo. Morreu Champ, o cão da família Biden. Puta merda. O Joe Biden também, acho que ele tá morto, mas ele tá naquele esquema morto muito louco, que a galera fica controlando ele, mas ele tá meio morto. Não, mano, coitado, cara. É que assim, quando a pessoa entra na presidência, né? Morre por dentro, né? Morre por dentro, cara. Você pode ver que o único que não mudou nada é o Bolsonaro, porque já morreu. Já era um defunto. Sweet Dreams, Léo. Made of this, who am I to disagree? Travel the world and... Júlio. Com 101 anos, Orlando Drummond. Não. Esse eu fiquei chateadaço, cara. Pelas dublagens, pelo... Scooby-Doo. Seu peru, cara. Seu peru. É. Pô, mas eu fiquei feliz que deu tempo de fazer uma puta homenagem pra ele na escolinha. Né? Sim. E ele merecia pra caramba, isso aí. É, né? Vamos combinar um negócio? Vamos deixar pra homenagear as pessoas enquanto elas estão vivas, né? Eu acho que é mais bonito. É, mais você gostoso, reconhecer, né, o trabalho da pessoa enquanto ela tá viva, né, cara? Porque é foda. Tá vendo lá, né? Mas isso é quando a pessoa ainda chega numa certa idade, né? Porque também se morrer de acidente, não tem como você fazer uma homenagem. Lógico, lógico, né, pô? Certo é homenagear todo mundo toda hora. É, então, gente, ficamos sabendo que o avião da Marília Mendonça vai cair. Vamos fazer uma homenagem pra ela agora? Não, mas você não viu que teve evidente que apareceu depois falando que sabia, né? É, que ele ia ficar doente. Então fica aí a dica, homenageie seus parentes e acredite em vidente, sim, senhor. Não, deixa o cigano na sua mão. A própria Marília Mendonça... Não, vamos deixar pra falar quando chegar ela, né? Morreu Dusty Hill, que era baixista do ZZ Top, pra vocês não faz diferença. Joey Jordison, que era baterista do Slipknot. Isso daqui eu só tô falando por causa do Suede, esses aí, viu, gente? Porque ele gostava de Slipknot. E, né? Enfim, Sweet Dreams. Are made of this. Who am I to disagree? Travel the world with seven seas. Everybody looking for something. Some of them wanna use you. No mês do meu aniversário morreu Paulo José, que é ator, né? Não confundir com louro. Paulo José. Em agosto. Novela, né? Noveleiro. Leonardo, como assim? Galera noveleira aí sentiu muito esse ano, porque perdeu os par, né? Não confundir com louro, José. Charlie Watts, do Rolling Stones, morreu também. Quem? O louro José? Não sei. Enfim, é... Sweet Dreams. Que é a letra aí? Vai cantando aí. Hey, hey, setembro. Morreu Luiz Gustavo, ator também da Rede Globo. Ai, famosíssimo. Que foi o avô de Lucas Silva Silva também, né? Não. Não? Não. O avô de Lucas Silva Silva foi hoje. Você está confundindo as pessoas. O Luiz Gustavo, ele era. Que foi ele o avô era do Lucas Sai Silva de baixo, Silva? O seu Vavá. É, sai de baixo. Ah, então eu tô maluco. Pô, tá licença. Morreu o Sérgio Mamberti, né? Nossa, o Dr. Vitor. Dr. Vitor, isso aí foi triste, né? É, foi triste, cara. Sweet Dreams. Are made of this. Who am I to disagree? Travel the world. And... É, o legal é que é Sweet Dreams e a galera tá morta. Eu tô cantando Sweet Dreams. É. Foda-se, né? Sweet Quem não Dreams. Pode cantar é eles que estão mortos. Exatamente. Cantei a letra, vamos ver. Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas. Everybody. Morreu um cara que parece o Alckmin, que chama Carlos Nether. Porra, o cover. O Alckmin cover, cover do Alckmin, esse, né, também foi o ano da morte. Porra, dos covers. Exatamente. E era do PT, cara. Triste. Ó, morreu Dudu Braga, que é filho do Roberto Carlos, né? O cantor. Ah, verdade. Não, no entanto, que falaram que no especial do fim de ano ele tava com a cara meio desanimada. Ah, lógico, né? Pô. É triste. Que o normal é morrer os pais antes, né, cara? Sim. O Roberto Carlos. E ele perdeu mais de um filho já, né? Sim. E ele perdeu uma perna. Também. Que é quase um filho. David DePatie. Com 91 anos. Criador e produtor de Pantera Cor-de-Rosa, cara. Eu adoro Pantera Cor-de-Rosa. O antigo. O novo é horrível. Brambaram. Sabe o que eu adoro, cara? Sweet Dreams. Everybody's looking for something. Some of them want to use you. Some of them want to get used by you. Some of them want to abuse you. Some of them want to be abused. Ah, só pra saber, eu não sei se eu falei, mas isso foi em outubro. Sweet Dreams. Não, mentira. Marília Mendonça em novembro. Marília Acho que Mendonça. Esse foi o mais... Porque foi do nada, né, do mano? Do nada, assim. Tava viva, de repente tava morta. Tipo, eu sofri mais com Orlando Drummond, mas ele tinha 101 anos, né? É. Marília Mendonça. E o Orlando Drummond não teve um assessor sem vergonha que falou, não, galera, tá viva, tá tudo bem. Sim, de repente, tava as fotos do cadáver dela no WhatsApp. Pior que teve, cara. Mas Marília Mendonça, né? Não, Marília Mendonça que teve isso. É. Não foi o Orlando Drummond? Não, o Orlando Drummond ninguém tirou foto do cadáver, não. Ele tava vivo. Não, mas vivo você falou que foi o Orlando Drummond, cara. Eu disse que o Orlando Drummond não teve um assessor cuzão que nem a. Marília Mendonça teve. Obrigado pela assessoria. Sweet Dreams. Hold your head up. Keep your head up. Moving on, hold on, move on, keep your head, move on, hold on, move on, keep your head, move on, hold on, move on, keep your head. Em dezembro, Mark Taylor, 80 anos, desenhista e designer de brinquedos, muito provavelmente de He-Man, né? Porque tá aqui. É, fazia os homin. Fazia os homin, cara. Noemi Gerbelli, ou Gerbelli também. Atriz. Puta, a diretora do Carrossel, do diretor Olivia do Carrossel. Carrossel que. Perda irreparável. 50 mil vezes. É, 87 vezes. Dramaturgia brasileira perde algo. SBC. Cara, é assim: conhecido são esses. É, vamos lembrar também que teve aquele incidente com a Alec Baldwin, né? Que o cara praticamente pensou em acabar com a carreira dele depois disso, né? Isso se não acabar, né, cara? Que deu um tiro sem querer, querendo na moça, né? Mas tem suspeita que foi sabotagem também, né? Cara, é que assim, como que chama? A armeira, né? Que é o nome da manhã que mexe com a arma. A armeira. Armeira. Ela, armista. Ela tinha deixado com bala de festim. Só que bala de festim de perto te mata, né? Tanto que acertou duas pessoas com um tiro. E ela deu a declaração falando que já deixou o filho dela brincar com aquela arma, tá ligado? Então, tipo, é muito bom. Porque assim, não existe arma cenográfica, viu, gente? O que existe é arma de verdade com bala falsa, né? Só que mesmo a bala de festim pode matar. Então teve esse caso do Alec Baldwin. Mas como ela funciona? Tipo assim, na hora que dispara, ela já estilhaça. Já estilhaça. Por isso que se for a queima-roupa, pode matar na hora, assim, sabe? Então, muito provavelmente, o Alec Baldwin tava bem perto dela. Pô, mas hoje tem CGI. Por que que não usa uma Nerf e só faz o CGI por cara, cima? Cara, Airsoft, né, mano? Airsoft, verdade. Mas agora, eles estão tentando erguer uma lei pra usar Airsoft mesmo. A lei Alec Baldwin. Ou a lei... Precisou morrer gente pra fazer isso, né? Sim. É, tipo, o corvo já não bastou, precisou, né, cara? Precisou morrer mais pra você falar, galera, e se nós parar de usar arma de verdade e fazer arma de mentira? É, aí vamos... os caras... Vamos lembrar que o Brandon Lee, né, filho do Bruce Lee, quando tava gravando o corvo, morreu durante as gravações, só que tinha uma bala de verdade na arma, né, cara? E curiosamente, o pai dele faz um filme chamado Jogo da Morte, onde o personagem do Bruce Lee morre, ele é um ator no filme, e ele morre porque vão dar um tiro cenográfico nele e tem uma bala de verdade na arma. Exatamente. Isso é o mais louco. Então assim, não é a primeira vez, não vai ser a última enquanto eles estiverem nessa porra, né, cara? Vamos subir Sweet Dreams, Léo, pra gente entrar na nossa roleta e discutir quem que a gente aposta que vai morrer ano que vem. Falando nisso, o que a gente apostou ano passado não morreu ninguém, né? Não. Todo mundo saiu são e salvo, graças a nós. Eu acho que eu... Ah, não, o Renato falou do Orlando Drummond. Eu vi quase, acho que falaram o Silvio Santos, ele pegou Covid, ficou não, internado. Calma, né? Calma, que isso daí a gente vai jogar pro ano que vem. Renato foi maldoso. Até com uma hora certa, né? Renato Augusto, você matou Orlando Drummond. Sobe Sweet Dreams. Sweet dreams are made of this, who am I to disagree to travel the world. Agora vamos... não precisa continuar. Agora vamos fazer a nossa aposta de mortes, né, cara? Vamos fazer uma rodada, né? Porque eu mesmo tenho mais de uma pessoa. É... vamos começar com o Matheus, vai, que ele já tava falando. Eu tava pensando aqui ainda. Vai o Léo. Ah, você acabou de falar o Silvio Santos, mano. Ah, não, mas você falou que você ia falar o Silvio Santos. É chute fácil. Não, falei que ia falar depois. Silvio Santos é chute fácil. Não, o Silvio Santos acho que é um consenso geral, né, cara? Porque... é fácil, né, de morrer. Chega no microfone pra falar, rapaz. É fácil, sabe? Sim, tipo... cara... não, o Silvio Santos, eu acho que é... ele tá vendendo SBT, né? Então tem todo esse negócio. Eu acho que ele sentiu a idade batendo forte. Ele, porque ele já tá com 90 anos. Ele é aquele anos, cara... né? Ele tem mais, né? Mas ele é aquele cara que... eu acho que quando parar de fazer... porque ele tá parando, mas ele ainda tá com um pezinho. Acho que olha que ele se desligado de televisão, ele vai dar aquela sentida onde o cara vai declinar. Sim, exatamente. Aí o cabelo vai descolorir, vai ser uma foda. É, Leo. Acho que não vou chutar o Silvio Santos, cara. Eu ia falar algum... não, o Silvio Santos foi um consenso, né? É quantos chutes? É uma pessoa só? Não, vamos fazer rodada se tiver mais de uma. Cara, eu apostaria algum dos Beatles que sobrou. Paul McCartney? É, acho que eu vou chutar o Paul McCartney. Eu acho que o Carlos Alberto de Nóbrega não aguenta. Não, calma, é um por vez. Ah, então desculpa. Você só falou Paul McCartney. Paul McCartney. Matheus. Acho que nem Mato Grosso. Rapaz. Nem Mato Grosso. Já que é pra chutar assim, vamos não. Apesar que de saúde ele é bem pra caralho, né? Não, mas nunca sabe. É, né? Só se der alguma bosta mesmo, né? Real. É alguma coisa. E aí, Rafa? Ué, eu vou chutar uma pessoa, mas não sei, né? Uma coisa bem aleatória, Faustão. Faustão. Né? Já se matou, né? Foi pra Band. É. Então, tipo... Faustão morreu e vai trabalhar na Band. Ah, exatamente. Então... é tipo aquele vídeo do Porta dos Fundos do Porsche indo pra Record. Daí fala, não, você sabe quem sou eu? Não, pensei que você tinha morrido. Não, eu fui pra Record. Que é quase a mesma coisa. Exatamente. Cara, é. Ozzy Osbourne. Ele tá numa situação bem decadente, saiu umas fotos dele, tipo, precisando de ajuda pra abraçar os outros, e ainda tá rolando uns papos dele tá com Alzheimer. Parkinson, aliás. Não, Alzheimer, verdade, Alzheimer. Ele só não lembra. Então, eu acho que o Ozzy, desde a primeira roleta da morte, a gente tá apostando no Ozzy. Uma hora vai. Não, mas agora eu acho que vai mesmo, cara. Ozzy Osbourne. Matheus, para batucar na mesa, cara. Eu tô escutando tudo aqui, pô. Vai lá, Carlos Alberto. Não, eu não vou no Carlos Alberto de Nóbrega, não. Eu acho que o Lima Duarte vai esse ano também. Ele ficou fudido depois que o como chama? Tarcísio Meira. Não, o... caralho, Tarcísio Meira morreu também. Morreu o Tarcísio Meira. Uma coisa faltou aqui, morreu, pô. É do G1 essa porra, eles não colocaram o Tarcísio Meira. Tarcísio Meira e a mulher dele que morreu também, não, né? A mulher dele. Acho que ficou internada, mas... é. Saiu dessa. É que, se eu não me engano, é Migliati o sobrenome do ator. É, me fugiu, mas ele fazia o Seu Chalita. Etapas e Beijos. Ah, não, foi o ano passado. Ele se suicida e aí o Lima Duarte fica bem mal com isso. E aí o... eu não lembro se é Flávio Migliati o nome dele, acho que é alguma coisa assim. E o Lima Duarte ficou muito mal com isso, mas muito mal. Ele fez um vídeo muito forte falando sobre suicídio. Mas o Lima Duarte tá bem mal também. Você percebe que ele tá bem velho. Tá foda também, né, seu louco? E aí, Matheus? O Ian McKellen. Caralho, velho. Esse se aconteceu, o Matheus tá lascado, hein, Matheus? Não, ele vai matar ele. McKellen. Vai matar ele, dar de oferenda pra ver se ele volta, né, se o Ian volta. É, mas eu McKellen. Não, não quero, né, mas... você quer, pode, sim. Aqui tá a gente aposta que a gente quer, essa é a verdade. Quantos anos ele tá? 82. É, tá ali, né? E o Rafa? Olha, não sei. Não consigo pensar em mais ninguém. Eu vou falar pro Léo por que o Carlos Alberto vai morrer. O Silvio Santos tinha uma promessa com o Manuel de Nóbrega que enquanto ele estivesse à frente do SBT, a família dele ia sempre ter um espaço lá. Silvio Santos tá vendendo o SBT. Pra Ser Nossa não dá mais tanta audiência assim. Não sei nem se já deu, né? Não, teve uma época que deu audiência pra caralho. Mas tipo... um cara com 90 anos igual o Carlos Alberto parar? Velho tem que estar ocupado, gente. Vocês tem que ocupar velho, senão velho morre. Exatamente, exatamente. Mais alguém vai falar algum? Eu tenho um último chute de uma pessoa que eu acho que não chutará mais nada na vida ano que vem, que eu acho que vai pro saco, o Pelé. Acho que ano que vem vai. Nossa, Pelé. Verdade, Pelé, tá, né? Zoado, né? Ano pode que vem ir, o Pelé, né? Vai. Já tá no... isso é uma verdade, cara. Pelé pode. Sabe ir, quem? Né? Acho que às vezes pode ser que aconteça de aparecer morto aí. Que acontece de aparecer morto é ótimo, né? E aí, Matheus? O ditador da Coreia do Norte lá. Ah, o Kim Jong lá. É. Yeah. Cara, acho que não, mano. Que não, porque ele tem muita gente em volta dele, tá ligado? Apesar que isso pode ser um dos motivos também, né? E já tentaram matar ele esse ano, né? Soltaram a maior fake news que tinha morrido. Tá. Mas alguém... eu vou pra outra roleta agora. Quem vai reviver esse ano? Não. Então vai. Substitute Dreams. Are made of this, who am I to disagree? Bom, agora vamos pra roleta do Locomotiva. A gente sempre faz a aposta de quem vai morrer do Locomotiva. Sempre o Suede. Não. Eu acho que não. Quem quer começar? Álvaro. Álvaro vai. Álvaro. Álvaro vai pro saco, certeza. O homem contestado. Não, velho. Para que com certeza, não, calma. Mas assim, de saúde, eu acho que ele é o mais debilitado nesse momento. Tá, acho que é o Álvaro. E aí, Matheus? Nossa, gente. Sério que tem que dar um. Matheus não gosta de falar da gente. Sim. Você já falou o nome ano passado, Matheus. É. Eu falei? Você falou eu. Olha lá. Ah, foi? É porque você torce. Você não, mas acho que seu primo deve torcer. O Pedro tem chance. Inclusive, não sabemos. Ele tá sozinho em casa agora. Não sabemos. Você não vai chegar lá e vai estar tá pendurado no estúdio. Pedro tá bem. Ah, eu vou chutar uma. Vamos chutar uma aleatória, né? O bolsonarista lá. O Henrique? É isso. Por quê? Porque ele é bolsonarista. Agora ano que vem ele vai ser humorista, provavelmente. O Bolsonaro vai sair do poder, ele vai infartar na hora, né, cara? E aí, Rafa, quem gente. Do Locomotiva você acha que vai morrer ano que vem? Nossa. É, a gente sempre faz essa piada mórbida, né? Em 2017 fizeram isso e em 2018 eu quase morri. Não desejamos com tanta força. É. Mas também pode ser assim que morra, mas não morra de morte morrida, né? Ah, porque... é, tem gente que morreu e na verdade só saiu do podcast. É, a gente sim, morreu pra nós. Ah, gente, não sei. Não quero que vocês morram, entendeu? Não, tudo bem. Mas nós não queremos que o Álvaro morra. Não, mas ó, vou falar que o Henrique pode ser que morra mesmo, porque ele tem muito dinheiro, ele vai se soterrar com a pilha de dinheiro que ele tem na casa dele e vai morrer. O dinheiro vai subir na eu cabeça. Eu acho que o Henrique vai querer imitar o tio Patinhas, mas vai descobrir que a física é diferente na vida real, vai cair de cabeça na moeda e vai morrer. Exatamente. Então, Henrique, isso não é uma torcida, mas tenta não pular de cabeça na sua piscina de moedas, ok? Sua fortuna. Ou tenta, mas grava. Exato. Tenta mais. Vamos monetizar isso daí, né? Caralho. Então vamos subir o som, agora vamos nos despedir. Tchau. To Dreams. Agora. Isso daí não é Sweet Dreams, cara. É o final do. Não, mas eu gosto do começo. Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? E chegamos ao fim de mais um Locomocast. Na verdade, o último Locomocast do ano, ou o primeiro de 2022. Depende de quando eu soltar isso. Pode ser o primeiro de 2022, mas não vai ser muito longe assim de primeiro. Mas eu acho que vai ser o último do ano. É, gostaria de agradecer a todos que estão aqui nessa mesa. Rafa, muito obrigado por estar aqui. Nada, estamos aí. Maravilha. Muito obrigado, Léo. Agradecido. Muito obrigado, Matheus. De nada. Muito obrigado, Suede. Ah, eu que agradeço, Tânia. Muito obrigado. Adoro a sua presença. Muito obrigado, Serena. E eu que agradeço vocês. Eu adorei participar. Muito obrigado, Renato Augusto. Nossa, Rafael, eu adorei vir aqui pra Matão, São Paulo, de ônibus. E quero sim que participar com vocês. E foi muito legal mesmo. Obrigado. Beijo, Sila. Muito obrigado, Henrique Paulsani. Chama sempre que quiser, eu vou estar aqui pra participar, com certeza. Muito obrigado, Pedro Tanis. Cu. Muito obrigado, Outcast. Cara, obrigado por vocês terem me chamado, mano. Tipo, não, foi muito da hora estar aqui com vocês gravando, mano. Valeu mesmo, velho. Muito obrigado, Alvin. O Álvaro meteu atestado, ele não pôde ver. Nossa, que fusão, mano. Vai se fuder, velho. Alvin, eu não tenho nada a ver com isso. Ele que tá falando essas merdas, tá? É, gostaria de agradecer também a você, querido ouvinte, que cedeu essas cavidades auditivas para que a gente pudesse penetrar esse nosso conteúdo durante todo esse ano. Tudo bem que a gente, né, faltou muitas vezes, mas agora estamos de volta, eu acho. Esse é o segundo seguido, né? É de se assustar. Mas gostaria de agradecer a todos vocês. Gostaria que vocês gostaria de desejar a vocês um ótimo 2022, apesar de tudo, apesar do Bolsonaro, tá? E que tenha muita saúde, principalmente, né? Porque é o que a gente mais precisa nesse momento. Muita saúde, muito sucesso. Só não vou desejar muito dinheiro, porque a Mega Sena da Virada é eu que vou ganhar, tá? Então é isso. É isso. Falou? Falou. Falou. Got a bellyache. Maybe it's in the gutter where I left my lover. What in the sunset? My V is rolling dead. Último pedido, vamos torcer para que seja o último ano do Bolsonaro mesmo. Na vida, né? É. Após, cena pós-crédito do podcast. Vai que ele morre, Matheus. Ele podia morrer, na verdade. Vai que ele morre, né? Ah, não, mas acho que morrer é muito pouco. Oh, ele só dá rolê em Santa Catarina agora, né, cara? É porque onde tem mais eleitor dele. Exato. Né? É, o Gabriel Reinhardt. Lá ninguém vai tentar ser herói da pátria. Gabriel Reinhardt Schreiner.